Ministério da Cultura e SP Urban apresentam a programação do Samsung Conecta. Sábado, dia 17 de setembro, às 19 horas, tem Samsung Conecta SP Urban na área externa do Auditório Ibirapuera. Interações audiovisuais na fachada do auditório com shows das bandas Superdose, Bulgarins e Tigre Dente de Sabre. Você não pode perder. Confira a programação completa no Facebook da Samsung Brasil. Samsung Conecta. Explore. Descubra. Viva! Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Começando o Estádio 97, oferecimento da Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. Crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Oferecimento também da Esser, construindo com valor. KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, tá no ar Estádio 97. Boa tarde! Ah, estamos aí! Boa tarde! Boa tarde! É. Boa tarde! Boa tarde! Chegamos! Estamos na área aqui, estamos para aí. Mais um programa. Tô bem? Opa, tudo bom? Tô com medo e preocupado. Por quê? Quem é que tá faltando na mesa? Ah, o mano. Quando eu cheguei, o cara tava comendo frango, aquele frango, velho. Nossa! Mas de um jeito assim, muito, sabe? Muito suspeito, cara. O programa hoje vai ser complicado, hein, na hora que ele chegar. É, mano. Vai ver. Lembrando que aquelas coisas que ele faz pra dentro não tem nada a ver com frango de KFC, hein? Não, pelo amor de Deus, não, hein? Não passa nem perto. Pelo amor de Deus. O negócio dele é outro, é um esquema muito louco. Muito ele diferente. Leva pra um curandeira. É, faz um, sabe, uns mexidos lá. Eita. Um esquisito, velho. Vamos às manchetes do Estádio 97. Bora. Vamos lá, seu Bento. Chama aí. Chama aí. Bora que é hoje, hein? What the fuck now, Palmeiras? É hoje. Ah, é nóis, seu Bento. Daqui a pouco estarei lá. Calma, fica pianinho aí. Calma aí. Não chamar o Santos, ô trouxa. Mas o que o Santos tem a ver com isso? Esse trouxa aí, segura ele aí. Mas o que o Santos tem a ver com isso? Eu tenho que entrar na manchete Palmeiras, eu não quero. Não, é que você falou o Santos, o que o Santos tem a ver com isso? Ele é santista, sabe? Fala do Palmeiras. Não. Eu não sou santista nada, eu. Cala a boca aí, ô seu trouxa. Barriga de cadela. Ah, é o trouxa. Como que é? Não falei nada, não. Barriga de cadela? Não, não falei não. Louco. Parei. Ô, Domênico, barriga de cadela. A vez que o cara falou isso pro Edilson, do Corinthians, que tá no Grêmio, ele disse quase quis bater no torcedor lá. Isso aí parece cocô de cavalo. Era o Corinthians no negócio aí. Para, olha a cara dele. Cocô de cavalo. Sai do jogo meio, aí. Tá no meio. Esse trouxa cocô de cavalo. Vocês vão ficar trocando essas. Vamos, se continuar assim, continua. Tem briga, hein, velho? Calma. É, pau que bate. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falar. Ô, Domênico, é o seguinte. Certeza. Certeza que. Certeza. Certeza que Jean e Mina. Estão de volta na equipe bom titular. Sinal, bom sinal. E o Gabriel Jesus foi relacionado. Sim. Será que vai ter milagre ou não? Sei se ele vai pro jogo. Ah, você fez um trocadalho, né? É, exatamente. Tipo Jesus, milagre. Né? Exato, boa, beijo. Original, boa. Entendeu? Isso, é isso aí. E aí, mas olha, o time que tem ensaiado aí é Dudu, Roger Guedes e o Rafael Marques. Desculpa, Dudu, Rafael Marques. Barrios. E Barrios. Dudu. Esse é o time que tem, que ele treinou aí. Então, jogo 21:45. É isso aí, Domênico. Hoje é uma das finais do... Hoje é hoje, hein? É assim, vamos lá. Claro que o Arouca foi liberado, viu? É, no negócio do doping lá, né? Foi. Foi liberado, mas ele não tá relacionado. Era até... Agora, esse jogo é de extrema importância para ambas as equipes, né? Sim. Porque... Mas também é aquela coisa, se uma das equipes vencer, não acabou o campeonato, mas tem muito jogo pela frente. Claro. Faltaram 13 rodadas, são 39 pontos a serem disputados ainda. Muita coisa pode acontecer durante esse... durante o decorrer do campeonato. É claro que se o Palmeiras vencer, ele fica com 4 pontos na frente do segundo colocado, que é o Flamengo. Ele abre uma boa gordura para pegar o Corinthians, que é um clássico. E clássico é aquele jogo que você nunca pode dizer que já ganhou, né? Clássico é clássico, clássico e vice-versa. Exatamente, velho. Clássico é um jogo difícil. Mas também o Flamengo terá os seus clássicos aí. Sim. O Flamengo também vai pegar o Fluminense, também vai pegar o Botafogo. O Flamengo também vai pegar o Atlético Mineiro. O Palmeiras também vai pegar o Atlético Mineiro. O Palmeiras ainda tem o Santos pela frente como clássico. Então, assim, o campeonato ainda tem muita coisa. Mas é aquela coisa, se o Palmeiras vencer o jogo hoje... Ele abre 4 pontos importantes no decorrer do campeonato. É claro que o Flamengo depois tem um confronto teoricamente muito fraco. Contra o Friburguense. Contra o Figueirense, vovó. E aí, e em casa ainda, né? É. E aí aquele jogo que a gente espera na tabela pra fazer os três, né? Só que em contrapartida, depois do Palmeiras e Corinthians, que é o próximo jogo, é Palmeiras e Coritiba em casa. E o Flamengo pega o Flu. É o Fla-Flu, que é o clássico, então aí inverte. Como o Palmeiras tem um clássico agora, o Flamengo tem o outro. Em caso de vitória do Flamengo, o Flamengo coloca 2 pontos na frente do Palmeiras. E dependendo do que acontecer no campeonato no final da outra rodada, se o Palmeiras, porém, sei lá, acontece uma desgraça de perder também pro Corinthians, o Palmeiras fica 5 pontos atrás do líder. E aí, ganhar também, aí né? Sim a coisa começa a degringolar. Que aí quase abre 2 rodadas. E até o Galinho pode passar a gente também. Você tem que tirar 10 rodadas. Já e o Galinho pode passar também. E o Galo pode passar também. É verdade, vovó. É, porque o Galo que é essa hoje, cara, Beijão? O Atlético pega o Sport. Em casa? É, o Atlético pega os 3 próximos jogos em casa. Então. É o Sport, lembra não? Cruzeiro. Ah, mas Cruzeiro é não, Cruzeiro é, no... Sim, mas é em casa. Cruzeiro é no Mineirão, não é? Clássico. Sim, mas é em casa. Mas é clássico. Sim, é clássico. Mas não é mando do Cruzeiro? Não é aquele jogo fácil. Sim, mas é em casa. O Atlético não precisa viajar. O Atlético vai jogar no Mineirão. Tudo bem, mas... Que é onde ele também joga. Mas mesmo que fosse com o Cruzeiro fora, é em casa. O Atlético pega o Internacional no terceiro jogo. Se for analisar esse lado, o Palmeiras tem 2 jogos em casa. Sim, mas não tenha dúvida. O Palmeiras joga com o Flamengo aqui e joga com o Corinthians aqui em Itaquera, que é São Paulo. Não tenha dúvida. É? Eu também acho isso. O Atlético não Mineiro tem torcida, pega o... mas não viaja, não tem viaja, nada. Não tem desgaste, é né? O Atlético Mineiro pega o Inter. E o empate deixa o Palmeiras ainda como líder do campeonato e aí a coisa anda. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o que vai definir esse jogo é aquele time que tiver mais vontade de vencer o jogo. Porque as equipes, elas se equivalem praticamente, né, Ege? Você pega aí o número dos dois, é um número muito parecido. Tá, né? Muito junto, gente. É um número parecido. Você pega aí, Ege, vitória, o Palmeiras tem acho que uma a mais, né? O Palmeiras tem 14 vitórias. O Flamengo? O Flamengo tem... 14 vitórias. Mesmo número de vitórias. O Palmeiras tem um empate a mais. É só um empate a mais. E o Palmeiras tem uma derrota a menos. É, que é o que definiu esse ponto a mais. Entendeu? Né? O empate a mais, a derrota deles a mais. E no saldo de gols. Mas é muito parecido. No saldo de gols, 10. O Palmeiras tem 10 a mais. 10 gols a mais. 10 gols a mais. Exatamente. Então é um jogo pegado. Acho que não é aquele jogo. Eu não acho que é um jogo de muitos gols hoje. Não, cara, acho que seja aquele jogo de gols. E eu acho totalmente o contrário. Você acha que é jogo de gols hoje? É, 2x2, 3x2, 3x3. 2x1 no máximo. Eu acho que é dois times que jogam pra frente. Sei lá. O último foi 4x2 o Palmeiras. Joga pra frente, mas quando são jogos assim... Quando convém, aí você vai... Fica tudo travado. Trava tudo. E aí trava o meio de campo, né? Vai ser pau a pau. Olha, o Palmeiras e Atlético Mineiro, quando jogou aqui... Todo mundo falou, jogo de muitos gols, tá 1x0. É, foi um errozinho ali. E de poucas chances, né? Palmeiras e Grêmio, todo mundo achou que também seria um jogo de muitos gols e poderiam ter saído. Mas o da ida foi bastante. Mas foi 0x0. Foi 4x3. Eu também não acho que vai ser roleta russa, não. Foi 3x2, né? 4x3. 4x3? 4x2. 4x3. 4x3. 4x3. Primeiro jogo aqui? Foi. A avó tava no frio. 3. Eu fiquei toda gripada. Foi. Não lembrava mais, não. O aquele Edilson fez o gol no finalzinho, 4x3, foi o gol do Beto Guedes de puxeta. Foi de virada. É Roger Guedes. Isso, do Guedes. De virada. Beto Guedes é o cantor. Ah, vambora. Eu adoro ele. Vambora, hoje é jogo importante. Então canta uma música. Canta bem, Beto Guedes. Não fala isso. Aquele clube da esquina é muito chato. O Benjamin é o verdadeiro inimigo da música popular brasileira. Eu tenho qualquer coisa do MPB. É verdade. Adoro Rita Lee, adoro Raul Seixas. Não, isso aí não é MPB. Ué, o quê? É música indiana. Beto não é MPB. Guedes. Não, mas não tinha o conceito MPB, de MPB. É MPB, música popular Vietcong. Você só gosta dos caras que não é careta. Beto Guedes é... Eu gosto de Tim Maia, eu gosto de Jorge Ben. Só doideira. Só doideira. Você gosta de Capital também, cara. Só porque o Beto Guedes tinha com o cabelinho igual do Mota pra fazer show hoje. Aí você não gosta do cara. Vai lá pentear o cabelo e volta, velho. Com camisa abotoada até em cima. Beto Guedes não é legal. Legal é ovelha. Ele tá parecendo o Álvaro Garneiro. Eu queria lançar a campanha só que auxílio corte de cabelo, gente. Apesar que ele tem 3 milhões em viagem que ele gastou, né? Então, não sei. Olha, é a bolsa corte de cabelo. Quem puder dar um corte de cabelo pro Mota, por favor. A gente pede. Porque, Mota do céu, que cabelo é esse? É o Pablo Escobar sem bigode, pra quem não viu. Tá vendo que o mundo tá louco, a gente não pode mudar o corte de cabelo. Tá mudando, não, não é o corte. Você mudou passei uma cera, deu um trato na lata. Não, mas tá com aparência de sujo. Isso não é, isso é cera. Tá parecendo o cabelo do Wagner Moura no Narcos, de Pablo Escobar. É o Wagner Moura sem bigode. É diferente, não pode ser diferente. Ele não lava, ele só passa o gel, aí fica sempre molhado. Eu só tomo banho de paninho. Ele tá parecendo um taxista da década de 80. Tenta, velho. Lenços umedecidos. Ontem eu falei fora do ar pra você. O que tá te fazendo falta é um homem pra chamar de seu. Ah, pelo amor de Deus. Mas ainda não dá, tem um tempo. Não, mas você dá uma aliviada nessa. Depois vai fechar tudo. E aí vai ficar selado até o fim da vida. Ô, seu Bento. Peraí, estamos usando moto. Mas dá pra liberar tudo. Fala, Dodô. Eu só quero dizer, seu Bento, que é isso aí, é um jogo complicado e vamos que vamos, porque Deus estará do nosso lado, seu Bento. Nossa! Afinal de contas, afinal de contas, Moisés e Jesus estão no nosso time. Não deixa eu falar? Ué, fala, Domênico. Você tinha me controlado a cadilha nota 10, RG. Ué, Domênico. Falei, Moisés e Jesus estão no nosso time, pô. Moisés, estão no nosso time, Jesus. Então. E eu participei da Santa Ceia. Você mandou um... Foi injusto. Pelo amor de Deus. E agora, seu Bento? Injusto. Manchetes. Pode ser o Santos? Flamengo. Ah, é Flamengo. É isso. Flamengo, Cássio. Flamengo. Vamos aí, Benjamin. Tem representante na mesa pra quê? É. Cadê? Quem quer representante aqui? Olha, tá vermelho. Tá de vermelho. A carapuça não serviu. O meu time chama-se Sport Clube Corinthians. Não, mas você quando pegou o vibrando, é. Quem vai pro ataque hoje, Benjamin? Damião? Não, deixa de mimimi, você sabe, vai. Às 7 da manhã ele tava acordado lá. Acho que é o Damião, né? O Guerreiro tá no banco. É. Mas eu sou corintiano. Guerreiro tá com destino solto. Quem é a zaga do Flamengo hoje, Benjo? É a mesma de sempre. Hever e Rafael Vaz. Mudou, né? Os laterais. Wagner. Pará. E Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria. E meio campo, Márcio Araújo. Tem Márcio Araújo, tem... Quem? Diego Ribas. Ribas. O Ilharão. O Ilharão, ex-Corinthians, do Terrão. Quem mais? Cara, brinca. Ah, fala o time logo, você sabe. E o ataque? Quem é hoje o ataque? Damião e... Cirilo? Cirilo do carrossel. É do carrossel, velho. Damião. O Cirilo é banco. É Damião, Everton e Gabriel. Aí o Fernandinho não joga? É, Fernandinho joga. Tava no banco. O Fernandinho acho que joga. Vai jogar. Aí eu joguei só pra ver se ele sabia. Estudou bem. Vai jogar. Parabéns, velho. Muito bem, depois das manchetes. Aliás, lembrando que um dos maiores ídolos da história do futebol pro Benjamin é o Ronaldo Angelim. Zagueirão, Ronaldo Angelim. Mas o futebol é muito louco, né, cara? O Zico, Damião, hein? Botou o cara no banco. O Pará botou o cara no banco. Não, mas acho que o Guerreiro tá... Tá ruim. Problemas. Tá ruim do estômago. Pôs no banco. Mas será que é? Que não tava bem também. Quebrando a louça. Será que é? O Pará colocou o Rodney no banco. Então, cara. Impressionante. Tá lindo. Inacreditável. O Zé Ricardo fez o Pará jogar. Esses dois últimos jogos do Pará, meu Deus. Dois não. Quanto o Grêmio. Tá de brincadeira. Quanto o Grêmio. Ele acabou com o jogo. Eu vi uma cena. O Diego, ele fez o gol, foi ilustrar a chuteira dele num desses jogos aí. Que medo, hein, velho? E nesse jogo contra o Grêmio, quem botou a bola na cabeça do Diego pra fazer o gol foi o Pará. Foi. E antes o Pará salvou um gol. Que era um gol certo do Grêmio. Ele salvou, ele saiu comemorando como se fosse gol. Olha, hoje ele vai ser expulso. Você vai falar em Palmeiras e Flamengo, eu tô vendo aqui uma notinha aqui, um quadrinho aqui no lance. E tá lá, né? Duas moças famosas, torcedoras, uma de cada time. Pra vocês, quem é melhor? Adriane Palmeirense Galisteu ou Carolina Flamenguista Dickmann? Ah, Carolina Dickmann. Ó, eu ouvi Galisteu, ouvi Dickmann. Quem falou Galisteu? Quem falou Galisteu? Pagani é baba-ovo, ele conhece. Tô bem. Toca nas festas. O primo toca nas festas. Seu Bento, quem é melhor, Galisteu ou Dickmann? Galisteu, porque tem uma cara de que faz bem feito. Isso aí. É isso. Sabe? Não, eu não sei aquele... nada. Você tá dizendo. Não, aquele trato. Aquele trato. A outra lá, velho. A outra deve ser fresquinha, né? É, beleza. Eu também tenho essa impressão. Benjamin Bach. Eu? Carolina Dickmann. Dickmann. Meu. Dickmann. Prefiro o Ganso. É, que tem sobrenome assim, não é quase judaico. Não, tem não. É Carolina Dickmann. Beleza. Carolina Dickmann. Mas sem pensar. Você, Dodô. Ah. Galisteu 1, Dickmann 1. Concordo com o seu Bento, hein? Ah. Galisteu 2-1, atenção. Lá, e é simpática. Que... Né? Galisteu é simpática. Posso falar? Pegou o Senna, parceiro. Pegou o Senna. Tem que falar, velho. E pegou o Senna, pegou o top. E fez uma capa de Playboy histórica. É, velho. É, bom, a Galisteu é simpática, 2-1 pra Galisteu. 2-1 pra Galisteu. A outra não... Você não manja, velho. Agora, brincando de hominho, fingindo que gosta do negócio... Você quer que eu fale como homem? Analisando você, esteticamente. Você vai trair a classe. Você analisando é o conjunto da obra. Você vai trair a classe. É, ele já tá com uma pinta diferente. Você vai trair. Eu falei, imaginando. Você vai falar como homem. Imaginando, o Moto é um ex-gay, cara. Você é pra aparecer. Eu vou falar como Cláudio. Assim, não, viu? Ele é ex-gay. Atenção. Fascista. Não como Mota a bicha, mas como Cláudio o homem. Mota a ex-bicha. Ele não é mais gay. Se fosse pegar essa gostosa, ia pegar a Galisteu, mano. É lógico. 3 a 1 Galisteu. Traiu a classe. Caramba. Traiu a classe. Atenção, Galisteu 3-1 no placar. Aquela que, sabe, ela dá mas trabalho. Mas o jogo ainda pode virar. Pode. O jogo ainda pode virar. Atenção. Rudy Landucci. Ah, Carolina, com certeza. Carolina né, Carolina? Opa, surgiu a possibilidade sabe de empate. Sabe por quê, Sombra? Ah. É o tipo da mulher delicada, você acorda num domingo de manhã com ela. Vai nessa. Numa coberturazinha do Rio. Ela é bipolar. Dá um beijinho na orelhinha e madeira, né, de novo. Ela é bipolar. Gatinha, sabe? Aquela mina que acorda com bafo, você nem sente, velho. Não vai nessa. A Galisteu deve arrotar de manhã na sua casa. Ah, mas ela é bipolar, velho. Vou na Carolina. Beleza. Carolina Dickmann, segundo voto. Mas o quê? Não posso voltar aí. Atenção. Pode, mas eu tô te falando que não é isso que você pensa. Você parece um militante, velho, agora. Atenção, Carolina Dickmann, 2 votos. Eu já ouvi dizer. Adriane Galisteu, 3-2. Atenção, RG número 2. Ficou pra você a bucha, hein, mano? Ele que é considerado o maior entendedor de mulheres do programa. Ele é o pai da que, matéria, né? Talvez é o que mais tenha frequentado a área. É muito pai, né? Acho que nós aqui, o maior frequentador da área, até pela idade que tem, é RG. Certeza, jogou muito. Jogou muito, hein? Já bateu, RG. É. Já jogou na Rua Javari, Santiago Bernabéu. Já passou por todos os campeonatos. Tudo bem que ele anda e o Campos. Ô, RG, ele anda no San Siro já faz uns 15 anos, né, velho? É, o RG Campo. Grama alta, grama baixa. Eu joguei até atrás da igreja. Mas a mulher que me parece assim, que é estilo a que eu gosto, que entra e abre o roupão, e não tem nada por baixo, é a Galisteu. Tá puxando o saco do Domênio. Você tá puxando o saco do Domênio. Não, eu falei antes do Benja. Não, o Benja falou. Não, falei antes. Por 4-2, vitória Galisteu. Adriane, a palmeirense. Vamos trazer a Galisteu. Duvido você trazer. Ela vem sim. Ela vem. Ela é gente. A outra que você não entendeu. Falando duvida, a gente demonstra que duvida da capacidade dele. Entendi. Aí ele vai querer mostrar que tem essa capacidade. Ela mora na esquina da minha casa. E vai batalhar. Psicologia inversa. Ela vem. Mora perto lá, vem. A outra lá que não vem nem por um decreto. ela mora no prédio do Jô. Ah, na esquina da minha casa. Ah, do ladinho aqui. É um quadrilátero dos famosos. Agora é, vamos já. Você conhece o de diamante dos famosos? Eu sei, eu sei. É de diamante. Jô, Galisteu, depois vamos Bach. Fazer, a gente vai fazer um esquetezinho. O quadrilátero dos famosos. Ó, eu vou passar lá e vou filmar. FHC, Bach, Galisteu, Soares. Viu? Tem mais, hein? Danço, ali só se trata como sobrenomes. Ô, Sobra, peraí. Peraí que vocês estão sendo totalmente deselegantes. Ô, Aguinaldinho. Vamos fazer agora a pesquisa inversa. Pesquisa inversa. Henri Castelli ou Caio Castro? Vai, começando pela Domênica. Que isso, tá louco. Escolhe. Escolhe outro. Tem que madeira um. Madeira tem tua mãe. Não, mas ele falou delas duas. A madeira na tua porque mãe. Uma é palmeirense então, e a outra é flamenguista. O Henrique Castelli é São Paulo, flamenguista. Não, mas o Rui é flamenguista. No e o Rio Caio Castro é palmeirense. O senhor é, hein? Não sou, não. É. São Paulo. Tá bom, então Matheus Carrieri. É palmeirense. Você já parou, mano. Fala aí um flamenguista, mas também é. O Thiago Lacerda. Thiago Lacerda, boa! Ô, Matheus Carrieri. Ô, deputado. Toma fundo o programa, deputado. Eu tô afim de me sufocar com uma terra elétrica. Matheus Carrieri se pornou, velho. Aguinaldo, vamos lá. Eu voto primeiro, então. Eu vou no Matheus Carrieri, porque... Você já viu o filme dele? É, ele já é um pouco mais velho, mas ele é gostoso, tá toda tatuada. Agora vai lá, Domênica. Ih, pega tua mãe. Mas vai, depois todo mundo vota. Então vai, vota, Benjamin. Se tivesse que escolher um. Ah, o Benja é Thiago Lacerda. Vai, Benja. Escolher homem, tá louco. Não, vai, O Benja é Thiago, é amigo do Benja. O Thiago é parceiro, né? Então, Thiago, escolheu o Thiago. Vai, bosta, você, mano. Carcar no parceiro? É melhor do que carcar no inimigo, né, velho? Ó, vou pegar. Você, morta, vai. Ah, eu prefiro o Lacerdão, velho. Lacerdão tem cara de cafa. Lacerda tá 2-1, vai. Tem cara de cafa. RG número 2. 2-1, porque eu vou ter o carro. Nessa não, nessa não. Aí não. Não sabe brincar. Aí não. Vai, seu Bento, você que eu sei que você é Freedom. Eu? Não, você é tranquilo. Sou, velho. Vai, escolhe um. Italiano é melhor, Carrieri. Lacerda, então. Lacerda. Tá bom, agora é a Domênica. Vai, Domênica, vai pro inferno você. Lacerda já meteu 3. Ah, Domênica, o que tem que falar? Ih, falar da tua mãe, eu vou falar. Aí, Domênico, marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Continuando com as manchetes do estádio 97. Bento, Santos. Segue o jogo. Os caras ficam insistindo. Eu mando mesmo. Pronto. Você é muito agressivo. Sou. Mas o quê? É o general do Beleza Americana. Dane-se. Dane-se, pô. Tua mãe não gosta que você seja assim. Segue o jogo aí, pô. Tua mãe fica magoada quando você faz isso. Fica o cato. Gosta RG. Pra caramba. RG, vamos lá. Daqui a pouquinho, às 19h30. Eu vejo a mãe de vocês que tá ouvindo vocês falar que encarca no não sei quem. Ela deve estar adorando isso aí. Nossa, a mãe deve estar feliz. Essa deve estar tão feliz a mãe de você, RG. Nossa, deve estar assim. Nossa, meu filho falou que encarca no Matheus Carrieri. Pô, convenhamos, pô. Pô, toma vergonha na cara de vocês. Pô, não vê. Nosso homem. Não, RG. Porra, velho. Porra, você tá de brincadeira, mano. E a mulher e o filho do outro? É brincadeira, pô. Pô, meu pai. A Renatinha e os meninos ouvindo. Meu pai. Meu pai quer dar pro Thiago Lacerda. Imagina na próxima encontro do Benji e do Thiago. Os caras fazem uma enquete aqui. Eu falei, eu não vou responder os caras, não. Só enquete. Mágico, porra. Imagina o próximo encontro, o filho do Benji olhando pro Thiago. Ô, Thiago, meu pai quer ficar cá em você. Parabéns, hein, Domênico. É isso aí. Não quer ninguém. Vocês que falaram aí na enquete. Mas você imagina o Samizinho ouvindo agora. Nossa, meu pai, gente. Vocês são filha da mãe, porque eu falei, eu não quero responder. É só uma suposição do programa. Você vai na dos caras? Porque na família do Benja, o mais correto chama-se Sami Bach. É, eu também acho. O menino fica envergonhado que ele chega na escola, os colegas falam assim, e teu pai? É, com um amigo, carcando. Com um amiguinho dentro do carro escutando. Imagina, cara. Você sabe que o Dini também vai pra esse lado. Não, o Sami é outra história. Com certeza. Você vê como esses caras são vendidos? Eu não vou responder. Imagina o moleque. É enquete, é brincadeira. Aí os caras me vendem depois. Mas é coisa tua, mas você pensou no Sami, dentro do carro, escutando você falar uma merda dessa? Você escutou? Peladão. Isso é louco, meu. É isso aí. Domênico. Imagina. Domênico pra presidir a ONU. É isso aí, Domênico. Parabéns. Domênico. É. Domênico pra ONU. Domênico na ONU. Muito obrigado. Domênico na ONU. Muito obrigado. O Domênico na ONU e o Donald Trump presidente. Acabou o mundo. Acabou o mundo. O pulveriza. É a melhor coisa. Tem que ligar pra. Nem a Liga da Justiça. Nem a Liga da Justiça. Nem os Vingadores salvam. Nem os Vingadores salvam. Nada. Vamos, então vamos agora ao Santos. Vamos ao Santos. Santos. Oi, gente, daqui a pouquinho, 19h30, ali na Arena Botafogo. É, na Ilha do Governador. É legal, né? Botafogo dá pra puxar legal. Boa. Vamos lá. A escalação aqui do Peixe, RG. Você gosta de manda. Botafogo? Oh. Em chamas, velho. Hashtag em chamas. Tá demais hoje essas mulheres, oi. Aliás, que esse animal falou qualquer hashtag? Em chamas. Em chamas na rua de fogo. Aliás, daqui a pouco chegando aí na arena, hein? Gostou dessa hashtag, Dodô? Você ouviu a hashtag do seu Bento? Qual a hashtag é? Em chamas. Em chamas? Mas, vamos lá, RG. Escalação: Vanderlei vai pro gol hoje. Boa. Vitor Ferraz. Boa. É, Gustavo Henrique, boa. David Braz e Zeca. Não, boa e boa. Não boa. Não é, boa. O David Braz. Renato, boa. Thiago Maia, boa. Lucas Lima e Vitor Bueno. Isso. E o João Mota. Não, o João Mota tá confirmado. Vecchio. Walterson. É, o Walterson. Walterson. Vecchio e Ricardo Oliveira. Isso aí. Desses três aí, dessas novidades, Copete, Vecchio e o Jean Mota, qual está se destacando mais, RG? Segundo o nosso técnico, Jean Mota. O Jean Mota? Que é o, mais que o Copete? É o moleque. Mas o Copete, né? É bom, hein? É bom, o Copete. É bom. Esse foi uma boa contratação. Esse é bom. O Dorival gosta muito do Jean Mota batendo na bola, bola parada. Ele gosta muito do Jean Mota. Muito bem. Agora. Ele é um cobrador das bolas paradas. Adoro batendo na bola. Mas ele, você poderia ser chamado só de Jean. Nada conta, tá ok? Agora, esse jogo, assim como foi o do Corinthians, e claro, como serão todos os outros, mas cada um ganhando mais importância que o outro, pela pontuação dos clubes que estão aí muito, muito juntos, cara. De repente, parecia que tudo estava perdido e volta aquela esperança de novo. Então, esse jogo, Santos e Botafogo... Ah, que horas é o jogo? 19h30. Como então, podemos ter aqui, durante o Estádio 97, a velha vinheta? Sim. Tem gol. Pelo menos vinhetinha clássica, RG. Pelo menos um pouquinho. Não vai tomar o do Sassá lá, hein, e como o torcedor do Santos... O do Camilo. Né? E como o torcedor do Santos... Não joga o Sassá. Gostaria que o Santos revivesse aqueles velhos tempos de ganhar fora de casa, né? Ganhar legal, ganhar tranquilo. A gente estava precisando disso no Campeonato Brasileiro. Mas você vê que coisa engraçada, seria muito legal. Há muitos campeonatos brasileiros que a grande deficiência do Santos vem sendo ganhar fora de casa. Agora, na Vila é um monstro. Então, se caracterizou por isso, né? Com essa pecha aí de não ganhar fora. O início desse esse ano começou diferente. Começou ganhando fora, fez bons jogos fora. E agora voltou de novo essa máxima aí. Então, quer dizer... Porra, tinha que mudar isso, né, cara? E se mudasse, seria muito legal. É engraçado, porque tem time, né? É, pô, esse time que o Santos vai colocar hoje contra o Botafogo é um puta time, cara. É um time pra brigar. Mas não justifica. Aí você fala, como é que você vai justificar se perdeu 6 pontos pro América Mineiro e pro Figueirense? Uhum. Então aí você tem que ficar quieto, né? Fazer o quê? Poderia estar agora em terceiro lugar no campeonato, tranquilo e sossegado. É a falta que está fazendo 6 pontos. Então tá bom. Boa. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, não. Antes o Benja Lacerda vai falar da Esser. Amigo, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, Paulo Horn e toda a família Esser. É isso aí, seu Estádio 97 no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça para o seu goleiro não ganhar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Ô, seu Bento. Só para arrematar, só para arrematar. Ô, Sombra. Ouviu, seu Bento? Giovani está voltando a morar na Vila, lá em Santos, aliás. Quem? Lembra do Giovani que jogou no Santos? Lembro. Aquele cara que não jogava nada? Sim. Então, tá voltando, sabe por quê? Por quê? O molequinho dele foi aprovado, velho, nas categorias de base. Olha só. Sub-11 já, hein? Olha só. É, olha aí. Olha aí. Depois não reclame, hein? Muito bem, seu Bento. Mas só um minutinho, seu Bento, porque este é um mês muito importante. Porque é o mês de aniversário da Dutra Máquina, seu Bento. Aí sim. Você precisa de muita ferramenta, seu Bento? Eu uso bastante, Sombra. É, você que montou lá o seu apartamento recentemente? Eu uso bastante. Precisou de muita ferramenta, muita, né? Muita. Então quando você pensar em ferramentas, pense sempre na Dutra Máquinas. Nesse mês de aniversário da Dutra, tem ofertas incríveis pra você comemorar junto com a Dutra. Ó, e a Dutra tá destacando uma linha de ferramentas, a bateria da DeWalt, que é sensacional. Vem com uma linha de furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto, a bateria, que é animal. As ferramentas DeWalt, inclusive, podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações e garantem um altíssimo rendimento no seu trabalho. Boa. As ferramentas DeWalt são feitas para durar, hein? E foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia. Seu Bento pegou lá uma DeWalt, mas furou lá no prédio, hein, seu Bento? Haja buraco, nossa. Furei. Ah, furou, hein, velho? Bastante. Sábado, seu Bento, eu vou buscar uma parafusadeira. Parabéns. Mas em qual que você vai? Qual Dutra? Aqui na nossa, aqui. Ponte da Vila Guilherme? É, eu tô sempre na Vila Maria, então é ali. Então, assim, faz como RG. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas, Bento. Vamos ao São Paulo. São Paulo. Tricolor. Tricolor. Olha aí, Sombra. Vamos pegar o freguês também. Deixa eu sair do Tinder aqui, peraí. Ô, Tinder, mano. Tinder, velho. Boa noite, Bento. É o seguinte, mas que fase, hein, velho? Você tá no Tinder, mano? Tô nada, tô zoando. Você quer um cara que tá na mídia e tudo zoando, mais, não precisa de Tinder pra pegar o Tinder. Agilizar, velho. Você tá assim, agilizar, velho. Olha. Agilizar. Eu segurei o Corinthians. Tô cansado, hein, mano. Você não estava aqui, vai ser o último time em seu respeito. Ô, inclusive tá com o pessoal aqui da X-Tire aí, o pessoal da Café Comunicação aí também, ó. Um abraço pra rapaziada aí, obrigado aí. Café é o Elixir. O pessoal da Café Comunicação aí, o pessoal da X-Tire aí, já mandou um abraço pra galera geral aí, todo mundo aí. Café é bom, hein, Domênio? Rapaziada, tamo junto, hein. Mas olha, senhor, não é Elixir da vida. Olha, quem tá voltando é o Wellington. O Wellington! Pós cirurgia no joelho, vai ganhar um reforcinho no meio campo aí. 5 meses. Vai ganhar um reforcinho aí no meio campo. Uhum. Voltou a treinar, estão pegando de leve, mas talvez até o fim do Brasileirão ele entra. Véio. Vai enfrentar o Cruzeiro. Brasileirão. Vai enfrentar o Cruzeiro. Mena tá em campo. O jogo que é amanhã, né? É, o Mena estará em campo. Tá voltando. Ué, Mena de um lado, Mina de outro, né? É. Mena. Nossa, você percebeu agora, hein? Não, eu já tinha percebido, esqueci de falar. Pô, mas jogo de quinta-feira, velho, dá a impressão que é aquela picanha que ficou muito tempo na churrasqueira, não é? Não tem aquela sensação, Fabio? Passou já a rodada tá inteira, né? Isso, véio, mas é pela importância dos jogos de quarta-feira, né? Hoje é um jogo importante, porque tem jogo... De quinta, é que nem domingo 7 horas da noite, né? Aquele jogo, 7:30. É aquela carne passada. Aquele jogo é horrível, fala sério, velho. A rodada já acabou. Aquele jogo de domingo à noite é tenebroso, cara. Nossa, tenebroso. 6:30? É horrível aquele jogo. É igual quinta. Isso é um absurdo, né? Porque já deu a cara que já acabou tudo. Já acabou tudo, você fica esperando aquele resultado. E aí, seu Bento, alguma novidade? Nada? Isso, nada, mano. De novo. Graças a Deus, tudo tranquilo. Tá tudo, né? Tranquilo. Sim. Parece que o Marco Aurélio chegou lá, acalmou os ânimos. Apazigou. Graças a Deus, hein? Não, e olha, inclusive a oposição, né, que sempre vem, aquela coisa toda, parece que levantaram bandeira branca. Estão apoiando. Então, só... Bandeira branca, amor. Taranana, então, só um parênteses. Não, não posso mais. E o que é RG? Taranana. Ixi, o RG tava viajando. O RG tá em chamas. Zap, né, mano? O RG está em chamas. Em chamas, RG. Benjamin. Hashtag seu Bento. Em chamas. Em chamas, o RG vem pra cá em chamas. Tô no zap, esse porra, Benjamin. Seu, seu Bento, seu Mota. Em relação a essa coisa de oposição, eu vou falar um negócio, hein? É porque qualquer coisa que é oposição, qualquer político que não é a favor da situação é oposição. É oposição. Mas não significa. Entretanto. Que qualquer um que fala lá simboliza toda a oposição. Porque tem neguinho ali de oposição que, meu Deus do céu, olha, nem tem cara de São Paulino. É. Pelo amor de Deus. Tem um que eu tenho medo. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, dentro disso que chamam de oposição... Você não gosta lá do Newton do Chapéu, mano? Então, dentro dessa oposição... Dentro dessa oposição... É engraçado isso no São Paulo. Há vários grupos, né? Há vários grupos. Vale. Há vários grupos, né? Então, assim, não é porque um vai lá e é da oposição e fala bobagem... Bandeira branca. Fala cretinices e alguns que ainda tentam aí conturbar o momento do São Paulo, que já não é muito bom, que todo mundo ali tem o mesmo discurso, hein? Pelo amor de Deus, viu, cara? Até porque aquela decisão lá de... E sim, me envergonha muito. Você tá indo por partes o seu discurso. Aquele negócio travou o download e depois volta, sabe? Sim, me envergonha. Bugou. É isso aí. É isso. Mas tá tudo bem, amanhã a gente pega o freguês. Ah, tá tudo bem, os caras estão perto da zona de rebaixamento. Aonde? Tudo bem, sim, lógico que estão. Aonde? Mas para, três. Vocês estão mais próximos da zona de rebaixamento perto do que do G4. Para, chora mesmo, mané. Tá com medo. Ah, perder. Nossa, meu Deus. E, alô, boa noite. Ô, Mauro, e aí, que bons tempos o seu, hein? Parabéns, viu, Moti, eu tô com resfriado hoje. Cuidado, tempo... na sua idade ficar com resfriado não é muito bom. Esse tempo gelado e depois fica quente. Não, era quente e ficou gelado. E fica gelado. É. E aí a gente vai ficando. Você trouxe seu cachecol, quando a gente vai sair daqui vai estar frio. Parabéns pelo personagem que você faz, viu? Qual? Esse aí. Muito bom, viu? Parabéns. Esse velho é louco, velho. Mas que é o personagem, vamos lá. O personagem, taxista gay, não é que ele tá hoje? Taxista gay. Viu? Realmente. Isso é muito idiota. Ele tá zoando sua camisa. Década de 70, viu? Os Fiat 174, todos os taxistas assim. O que que era? O que era um 74? Fiat. Os Fiat. Um 47? Ah, é. O 47, é. Viu? Ele é menino. Em 74 também não tinha. Foi 77, 78, 79. Não, eu falei da década de 70. Você falou década de 70. Falou década. Falou. É porque eu não errava, né? Até o final de 80, né? No começo de 80. Vô Mauro, eu tive um 147, depois tive um Spazio. Vocês falaram do... Carraça, hein? Vocês falaram do... do... Ovo! Que isso? Peraí, não dá pra você transar ruim dentro. Calma, vou. Vale pra andar? Gente, eu vou tá tossindo. Vocês falaram da chapa, viu? A gente escolheu já o. Ah, da biriba lá? Lá do. Não, do tênis, né? Porque você é da oposição. Tamborel. Você é da oposição lá, vamos lá. A gente faz oposição à oposição. Do tamborel. É bem típico do São Paulo isso aí. Tamborel? É porque tem o Carlinhos Boleiro, que é o que pega as bolas do tênis. É gandula, né, boleiro? É, ele é super articulado. Vamos colocar ele. Apoiar ele. Super articulado. Ele conversa, viu, com as meninas do tênis, que tem que ter paciência com o pessoal do tênis, viu? As tia tudo era o. Era o squash, viu? E reclama. Smash. O smash. E reclama ainda com quem jogou a bola. Então a gente vai tentar colocar robozinho pra soltar a bola, porque ninguém aguenta mais ficar... Mas o candidato a presidente, quem se apoia? Como é que é, como é que a bola? Não, só bolinha, é assim, bola. Ó. Você parece o barulho do Mota tirando a camisinha. Mas sabe por que não volta? Porque elas... Que isso! Ô, Domênico! É um personagem bom, viu? É a chapa Bela Sacada Tricolores. Bela Sacada Tricolores. O pessoal do tênis, da biriba. O presidente quem é o candidato? A presidente e vice quem é? O presidente é o Adalberto Raquete. O vice é o Carlinhos SOS. Era o salva-vida da piscina. É. Pô, mas o tênis de Adalberto Raquete. É. Eu queria saber a chapa do churrasco, velho. Mas é o São Paulo, véio. Esse, Bomão? Porque geralmente no São Paulo, Bomão, é os Alcântara de Albuquerque, os Gouveia, agora cê, os agora Barros mete, de Silva. Bicho, agora qualquer coisa. Já temos três votos, já. O Zé do Jaleco. E eu peço pra você, viu? São Paulo tá agora pra... O Zé do Jaleco. Só falta agora aparecer um Zé do Jaleco. O Zé do Jaleco. Você que é sócio... Vocês são muito preconceituosos, gente. O Brasil mudou, velho. O Benjamin, você que é sócio... E por isso que São Paulo tá mal. Você viu, Sombra, você é sócio? Sou. Depois eu te passo a chapinha lá. Ah. Você que é sócio... Não, mas não vota, é Adalberto Raquete. Não é Adalberto Raquete, é o Adalberto... É assim, é esse aí. Ó, o vice é o camisa. É que ia ser o contrário, o Adalberto ganhou a votação interna. É igual nos Estados Unidos, tem a votação do partido. Sim. Viu? Pedi pra você que tem o... A gente não ainda não catalogou. Ó, você que tem o parente que já faleceu, pega a carteirinha e vai votar na gente. Lá, hein? Não esquece. Como assim? Não pode, o seu nosso cego. Claro que pode, também ninguém, com cara olha. De Vasco da Gama. O título é intransferível. Ô, Mauro. Mas deixa eu te falar um negócio. Apareci no Parmeia aí. Ô, Mauro, peraí, tô falando com o vô. Desculpa. Ô, vô Mauro, mas qual que é a plataforma do Adalberto Raquete e do Carlinhos da SOS lá pro São Paulo? Bem lembrado. Pro São Paulo. É, Leco Azedô. Volte Adalberto Raquete O. É o nosso slogan. Não, mas qual que é a plataforma? O que você vai fazer? Não só na parte social do São Paulo, mas no futebol. A gente vai robotizar soltar as bolinhas no tênis. Isso já falou. Vai transmitir a final dos abertos dos Estados Unidos, tudo dentro do estádio. Vai arrumar o elevador que há anos que não funciona. Mas deixa a gente vai o futebol de São Paulo, futebol profissional. Não, a gente vai cuidar também. Mas depois vê, né? Hã? Essa parte é, a gente. Vou colocar. E a churrasqueira. O Marco Aurélio Cunha vai ser o diretor. Não, vou colocar o Larry Passos pra ser o diretor de futebol. Ele foi bem com o Guga. Você vai tirar o Marco Aurélio Cunha? A gente deixa ele lá, né? Ele olha de tudo que é lado, né? Mas é subordinado ao Larry Passos, é isso? É, ele vai responder pro Larry. A gente vai colocar ele. Quem não sabe, treinou o Guga. Eu percebi, eu percebi que o senhor vai dar muita ênfase na vossa administração no tênis, né? É porque o pessoal que tem dinheiro, né? Normalmente, né? No clube. É, pra sustentar pessoal... a chapa lá. E a sauna, a churrasqueira, quem vai cuidar disso? Não, a gente vai tirar essa parte sauna, é importante, vai né? colocar a quadra de squash. Dentro da sauna? É, de squash. É uma plataforma importante, viu? É importante, pegar a criançada do bairro, tudo aí ensinar. Mas o senhor vai aumentar o valor da mensalidade do clube ou vai manter? Quanto que tá hoje, hein? Nem debita automático. 200 e pouco. Ih, que barato, hein? Caraca, juro. É o São Paulo, né? O Corinthians, né? Pô, é baratinho. É, louco. É o preço da harmonia, isso aí, velho. Já entrou lá no São Paulo. Tá louco? Hein? Mas lá, pode ser o preço, mas a harmonia mesmo não tem. Não tem, né? Pô, tem várias piscinas. Quanto custa no Corinthians? Só pra saber. Corinthians é popular. Os caras pagam pra você entrar. É, isso aí. Não, Corinthians é o preço. Benja faz 10 anos que não vai lá. É. E ganha um vale de dinheiro. Quanto você paga, Benja? Quanto você paga? Puta, nem lembro. Mas 10 é anos? Não, é individual. Acho que não dá individual, né? Porque lá não é o meu familiar. Não me lembro se é 90, 100 reais. Nem me lembro. E o senhor respeita o Xcarete da Zona Leste, rapá. Tem um vale suco e o sandubinha lá. Ainda ganha um suco e um sanduba. É louco, velho. O parque aquático do Corinthians é bonito, cara. Ah, para, mano. Parece o complexo da Disney, velho. Lógico que é. Mas o que eu sempre... O do São Paulo o Mano tá dizendo que é caro, né? Mas que eu saiba, a parte social de São Paulo tá... Mas se você falasse... Naquela que choveu e inundou com lama na piscina. Eles mudam rápido, mano. Porra, arruma rápido. Agora aquele Bel lá. Agora, independente de Juvenal, de Aidar, etc. Eu fui lá no clube e pra mim o clube tá ótimo, tá? Mas se você falasse que a mensalidade era R$37,90... Iam falar que é caro. O Mano ia falar que era caro. Ué, mas pro salário mínimo que custa aí R$800 por mês, bacana. Não custa, não. Não, o salário mínimo aí geralmente pra galera aí que ganha um salário. A gente cortar porque essa demagogia... Não, muito pelo contrário, velho. O cara vai gastar praticamente... aí um terço com Segue aí, Paulo. Falou, Riviera Sport Clube. Mano, já que você tá cheio de vontade de falar, fala da Bozano. Vai, Riviera Sport Clube. Eu avisei do frango. Vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros, cara? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trabalho aí pra curtir a noite inteira na balada? Igual o Rudy Landucci, mano, que vai pro sertanejo? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme, Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar agora seu braço, você não vai estar com aquele sovaco úmido. Você não vai estar com aquela pizza nojenta ligando o cotovelo até o teu umbigo. Você vai levantar o braço no metrô, no busão, aonde você estiver, e você não vai matar quem tá embaixo, velho. Parecendo que você tá cortando cebola, velho. Todo mundo lacrimejando do teu lado, tão fedido que você tá. Você não vai correr nunca mais esse risco. Você vai ser o mais cheiroso do busão, o mais cheiroso do metrô, o mais cheiroso do trem, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui no nosso querido programa dizendo o seguinte, anota a frase aí, velho, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai ganhar um kit exclusivo do desodorante Extreme, cara. Não é que você concorre, não. Você ganha, mas tem que falar a frase. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muita gente devia ouvir esse seu recado, porque, puta, hoje no elevador, uma mulher saindo do elevador. Meu Deus do céu. Cara, é verdade, cara. Tem gente que cheira água raiz, cara. Não, desculpa. Tem gente que cheira forte. Não, água raiz ainda é gostoso. Ah, mas você é louco, mano. E dá uma dor de cabeça, velho. Água raiz. Cebola azeda. Pega um negócio de água raiz, velho. Põe assim no potinho e cheira pra você ver. Você é louco, que gostoso. Aquele cheiro dá dor de cabeça, velho. Não, agora eu vou te falar. Oh, né, água raiz eu te sei. O que eu dá pra vontade de chegar e falar assim: senhora não ouve o recado do mano no estádio, não? Hã? Mas é que tá, você deveria andar com um desodorante Bozano Extreme no bolso, sombra, você não precisa falar nada, você vai lá e espirra nela. Assim. É, não. Ô, mano, pra mim água raiz é antissético, meu. Você é louco, velho. Você tá louco. Tava com corizo, é bom, quando você vai botar leite, meu. Você é louco. Você vai botar leite? Leite. Ah, a leite você põe, você passa na água raiz, meu. Não, mas ó, é verdade, velho. Não tem nada pior, velho, do que gente fedida. É. Sombra, tem gente que você chega perto, olha um galão de cloro, velho, sabe? Nossa, vocês viram o que aconteceu hoje no Bom Retiro? O quê? Não. À tarde? Quem se retirou? Um catador de lixo. Tá catando lixo, velho. O cara tomou uma flechada no pescoço. Acabaram de soltar aqui. Eu falei pro... flechada? Tomou uma flechada no pescoço. Como assim, velho? Passou um... Ó, o Rudy, que maldoso. O Rudy falou, se fosse em Osasco, justifica. Eu? Você é maldoso. Imagina, morreu com uma flechada. Uma flechada no pescoço. Achei que você tava zoando, é sério mesmo? Não, você tá louco, você tá tirando sal. O cara morreu. Cara, desculpa, eu ri porque é inusitado, mas é um absurdo mesmo. Mas não, o que que foi? Não sabe, ninguém não achou o cara. Uma O estava carregando, segundo a Folha, uma carroça de reciclagem na rua Mamoré, quando alguém passou e atirou uma flecha no seu pescoço. Ele morreu no local. É uma notícia medieval, né? O cara estava numa carroça e tomou uma flechada. Em maio, uma mulher foi atingida por uma flecha perdida dentro de um ônibus em Belém, no Pará. É uma barbaridade de flechas perdidas, meu velho. É o que faltava, velho. Ah, morreu como? Ah, uma flecha perdida, velho. Pô, tá de brincadeira, da imagem não. Dessa flecha. Que triste, né? Não, é muito triste, né? A gente ri pra não chorar mais, velho. É triste. Barato é muito triste. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é oferecimento de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa... Ganhou! Sim! Corinthians. Ah, Coringão, vamos falar do time a ser temido aqui no Campeonato Brasileiro. É o time a ser temido mesmo, por todos. Mas essa ser temido, assim, rodada sim, rodada não, né? Não, não, pelo contrário, Corinthians de vez em quando vem. Vai que é fácil. Ó, mano, só pra... É o time temido por todos. Você joga bomba. Ganhamos de vocês o primeiro turno já, ô Mané. Ô, mano, você joga bomba, deixa eu me defender, que a Roberta Ferreira falou, o que você tem contra o Osasco? Não fui eu que falei isso, não. Não, mas você faz piadinhas frequentes aqui. Não, não faço nada, não. E você falou o que você tem no meio das pernas, rapaz. Roberta, ouve melhor as coisas antes de falar bobagem pra mim aqui. Eu não falei só nada. Quero pegar a Roberta. Pode ver. No mínimo, o avatar dela aí é uma loira turbinada. Olha lá. Então você nem ia responder, seu bandido. Eu não falei nada? 21h45, Couto Pereira, lá em Curitiba. Vamos aqui passar a escalação sem muitas novidades. Vamos lá. É o Cássio, Fagner, Wilson, Balbuena e o Wilson. Wilson, eu gosto. Wilson, Balbuena e o Wendel. Meu campo vem com Christian, Camacho, Christian, Rodriguinho e Marlone, Luca e Gustavo. Nossa, então, Luca e Gustavo, que dupla. Parece um nome de dupla sertaneja, Luca e Gustavo. É, o Corinthians ele vem nesse 4-3-3 aí, mas o Corinthians ele precisava ficar atento com relação ao jogo de hoje, agora falando sério. O Corinthians ele tem 8 jogadores que estão pendurados. 2 não vão jogar, que é o caso do Guilherme e do Giovanni Augusto. Mas o Corinthians ele tem 4 que são titulares, Domênico. O Corinthians ele tem 4 jogadores que são titulares. Pendurado? Pendurados com 2 cartões. Você tem o Fagner, tem o Wilson, tem o Wendel da linha defensiva e tem o Rodriguinho ali no meio campo. Tá certo? E você tem mais 2 opções ali no banco, que é o caso do Romero e do Pedro Henrique, que é um zagueiro também que serve como uma opção. Desses 4 titulares aí que costumam jogar, se eles tomarem cartões aí por faltas imbecis ou reclamações, eles precisam ser punidos pela diretoria. Porque sábado o Corinthians ele enfrenta o Palmeiras, o time do Corinthians ele já tem certas limitações. Ainda mais desfalcado por causa de cartão idiota, velho. É cretinice, cara, cretinice. O Corinthians ele precisa estar atento com relação ao jogo de hoje, porque... E às vezes não dá, né, mano? Não, mas tudo bem. Uma coisa, Domenico Gato, você fala, bom, vou parar um contra-ataque que poderia sair um gol do Curitiba e eu tô salvando a vitória do time. Agora reclamação. Okay. Agora reclamação. Ou faz um gol, levanta a camisa, isso aí é burrice. Aí é bobagem. Então volto a falar aqui. Né? O Corinthians ele tem 6 jogadores aí que vão pra campo hoje que estão pendurados. 4 deles são titulares, repito. O Fagner, o Wendel e o Wilson da linha defensiva e o Rodriguinho do meio campo. Precisa tomar cuidado aí, porque... Tem que pensar no jogo de hoje contra o Curitiba, mas também precisa estar focado no jogo de sábado, que é contra o Palmeiras. E o Corinthians que estreia a sua terceira camisa hoje, a camisa azul. E é nóis, mano. Aí, Benjamin, vamos ganhar do Curitiba hoje? Espero que sim. Tem que ganhar, hein, mano. Só espero que jogue bem o segundo tempo e não o primeiro. Não, espero que jogue bem os dois. Na verdade, Benja, qual jogo você vai ver? Hoje não dá pra querer jogar o... Qual jogo que você vai ver? Palmeiras e Flamengo ou Corinthians e... Acho, Palmeiras e Flamengo. Ah, não sei ainda. Vou ver, chegar em casa eu vou decidir. Não, acho que é Flamengo. Não sei, vou ver. Não sabe. Você vai ver Flamengo e Palmeiras. Fala. É que o jogo. Não falou Corinthians, velho. O jogo mais importante da rodada é Palmeiras e Corinthians. Olha! Oba. O que aconteceu? Pode xingar, velho, mas eu não tô preocupado com nada. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Você tá louco. Mas tá pegando com quem agora? Não, o Bá fala assim, ah, depois reclama que xinga. Eu não tô reclamando, pra mim xinga o que quiser, Jesus. Os caras agora. Pode xingar, tô andando. Velho, você acha que eu tô preocupado? Nojo. Eu tenho que dar satisfação pras pessoas que jogo eu vou assistir. Não fica putinho, como se isso fosse importante, sabe? Que jogo eu vou assistir. Importante é o jogo, é Flamengo e Palmeiras, é Corinthians e Curitiba. Não é que jogo eu vou ver, né? Cadê as frescuras, mano, que jogo que você vai ver? Muita gente... Você é louco? Coringão, ó, Coringão, se ele ganhar hoje, ganhar agora do... Agora o que eu falei do Corinthians... Muito do corintiano aqui no meu Twitter, falei, xingando pra caramba, hein, meu amigo? Nossa! Já xingando? Muito, cara. Muito. Nossa, estou chorando píndaros. O que os caras falaram que você falou tanto do Flamengo, não falou nada do Corinthians. Do Corinthians, é porque vocês não deixam. Você tá perguntando, a tua preocupação é que jogo eu vou assistir. Ó, que o Corinthians não vai jogar bem os dois tempos, isso não vai. Não tem como. Então, como jogou bem o primeiro tempo contra o Santos e no segundo tomou a virada, enquanto o Sport jogou mal no primeiro tempo, jogou bem no segundo e ganhou, a minha esperança é que o Corinthians jogue bem no segundo tempo. Você assiste o primeiro tempo que o Corinthians joga bem e o segundo tempo você vê o do Palmeiras. Meu problema é o seguinte, que se o Corinthians jogar bem o primeiro tempo hoje, ferrou. Por quê? Porque perde no segundo, o Corinthians tem que jogar bem o segundo. Mas e tentar virar... Só o primeiro. Ó, o Corinthians joga um empate no primeiro tempo, ou só perder de 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians ganha. O Corinthians vai ganhar os dois tempos, velho. Fazendo essas matemáticas do C. Se o Flamengo ganha hoje, se o Corinthians ganha hoje, pô, sábado, meu amigo. Bicho pega. Ô, Benjamin, eu tô vendo você. Ô, Benjamin, vai pegar fogo todo jeito, para. Ô, Palmeiras e Corinthians é Palmeiras e Corinthians. Não, Palmeiras e Corinthians vai pegar fogo sempre. Mas pode pegar mais. Só que o Corinthians... Ah, que mais, não tem mais mesmo. Palmeiras e Corinthians, o mano sabe. Palmeiras e Corinthians é Palmeiras e Corinthians. Os dois podem estar em 12º, 13º. É bicho pega. É nóis aqui. É o maior clássico mundial, velho. Porque se ganhar, vai ser... Se ganhar, vai ser de todo jeito, filho. É Palmeiras e Corinthians. Estamos falando do maior clássico do planeta. É, de Palmeiras e Corinthians. Que é Barça e River, tá louco? Barça e Real. É Barça e Real, Barça e Real. Tá tudo bem aí, meu? Você falou a verdade. É um jogo que não atrai. Barcelona e Real. Ô, amigos. Não atrai nada, né? Ô, amigos. Normal. Ninguém vai ver. Corinthians ou Real e Barça. Que bando de otário falando. Palmeiras e Corinthians, velho. Então, saindo lá, não é isso. Pra nós aqui é melhor. Pra nós, vontade de mandar um black block aí dentro do estúdio. Bobagem isso aí. Aqui não tem quem gosta do Barcelona e do Real. Quero que se dane. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Deixa eu só falar uma coisa antes do mano concluir. Por falar em Real. Viu, Real? Menos com menos é mais. Por falar em Real, você tá rico, é isso? Por falar em Real, o Real conseguiu tomar um gol do Bruno César, lembra dele? Ô, mano. O Bruno César do Corinthians? É. Que era do Palmeiras. Jogou no Palmeiras também. O apelido dele era Bruno César. Real, Vidal ganhou. O é, mas o Bruno, é, mas é bom ser. Lembrar, o Bruno César, quando não veio. Quando veio pro Corinthians, era bom jogador. Veio do Santo mano, André, né? O Silvério vai foi, falar, mas. Não, você assim. Que manda aqui, viu, Sombra? É, o Real ganhou do Sport. Sim. 2-1. 2-1. De virada, viu? A Juventus teve um mau resultado, empatou em casa com o Sevilha. É, 0-0, não é bom, não. Né? Bom, e a virada, do Real, Sombra, o empate aconteceu nos 43 do segundo tempo e a virada nos 48, cara. Só um comentário aqui rápido pra você, eu tô ouvindo aqui atentamente. Oi, Silvério. Tá na manchete. Prazer recebê-lo aqui no estádio. Ah, é sempre um prazer vir aqui, não é de hoje que eu ouço vocês, eu sou muito mais antigo de rádio do que de vocês, tirando o Domênico, claro. Eu não, sou muito, você é mais que esse, tá louco. Enfim, o seu timbre é muito bonito, viu, Domênico? Obrigado, parabéns, o velho. Eu comento sempre com o Quartarolo, enfim. O Quartarolo? Só se for em casa. Não, vocês não trabalham juntos? Não, a gente tem um grupo do WhatsApp. Ex-funcionários tantantan, entendeu? A gente faz o grupo. Ex-funcionários tantantan. Não vou falar. Enfim, eu tô aqui na Energia 97, não tem cabimento. Eu tava conversando, porque no meio do futebol, a gente acaba fazendo muitos amigos. É verdade. Cronistas, repórteres, como o Quartarolo, por exemplo. Eu tenho amigo, dois jogadores do Curitiba, são meus amigos. Dois jogadores? Eu não posso falar, porque o Gladiador pediu pra eu não falar isso nunca, porque eu sou amigo dele. Você é amigo do Gladiador? Não conheço. E tem um rapaz, o Casinha, aí eu falei com ele, e ele tava com um grupo, viu? Ele falou, olha, eu acho que o jogo... Mas ele tá no grupo de ex-funcionários da Tantan? Não, ele tá com um grupo, ele veio aqui pra apoiar, porque o jogador tem jogador que veio apoiar. Calma, entende? Você tá narrando gol ou tá contando gol? Não, é a força do hábito. Respira. Eu tô pra parar, tudo eu quero narrar agora. Então ele falou assim, olha, contra o Corinthians dá pra ganhar, a não ser que jogue o Malone. A gente tem já, se jogar o Malone, a gente não tem muita chance. É o comentário dentro do Curitiba. Se o Malone jogar, um empate... O empate como se fosse uma vitória. Calma, você tá gritando quase gol, velho. Quase gol isso aí. Era só um comentário que eu queria fazer, mas o mano não fica bravo quando eu falo do Malone, perde um pouco a graça. Marlone, vocês estão ironizando aí, mas é um menino aí que tem uma história muito bonita de vida, o cara que tá dando certo no Corinthians. Vai chorar e nunca vai então fazer tipo de então põe o Chaves pra jogar. Vai lá pegar na vila do Chaves e põe. O Marlon é como se fosse o Chaves do futebol mesmo. A história de bonita, hein? O senhor... Põe o Mogli e o Menino Lobo pra jogar lá. De catar. Isso! Aí não dá, mano. Viu? Olha, o senhor não tem sentimentos. O senhor é uma pessoa sem escrúpulos. O senhor é uma pessoa que não se comove com nada. Muito pelo contrário. Eu já larguei muito gol do seu time. A vida humana pro senhor não significa nada. O pessoal de Osasco já tá bravo com o senhor, você sabe disso. Não, né? Já narrei o jogo do Osasco, sim. O pessoal de Osasco aqui, ó, a subprefeitura aqui tá fazendo uma campanha já contra o Rudy. Que isso? É verdade, ó, Benjamin, tô mentindo, olha lá, o que o cara mandou. Meu, se sou eu, meu, que piroca linda, amigo. Quando Rudy, eu fiz... Não lê no ar. Não você vou vai ler, fazer ó. Show lá? Hã? Ó. Não. Claro que vou. Então. A galera de Osasco tá revoltada com o Rudy. Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais do Chucuru, daqui a pouco a gente continua aí também com a participação do Silvério. Mas agora o Narigudo vai falar da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira! Ó, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp no 94-353-0150, 94-353-0150. Daqui a pouco a gente vai colocar as mensagens aqui no ar, tá bom? Também você pode assistir o Estádio 97 ao vivo através do 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Ligando aqui, falando com a gente, dizendo: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, você concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E ó, todo mundo que ligar concorre também a um boné da Energia 97 Vista Aérea e uma camiseta do Estádio 97, tá bom? E tem torcida Estádio 97, sim, para Corinthians e Palmeiras. Apenas para torcedores do Corinthians. Então, o corintiano que ligar e disser: eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha direito de domingo, ou melhor, sábado, lá no Itaquerão, assistir Corinthians e Palmeiras às 4 da tarde. No maravilhoso camarote único. Vipão, hein? É, vipaço, né, cara? Legal, vipão, vipão. Sombra, daqui a pouco tem um quadro aí, juntando 2 personagens do Wagner Moura, o Pablo Escobar e o Capitão Nascimento. Boa, daqui a bora. Pouco, hein? Pô, daqui por pouco sinal, o encontro. Dizer, eu vou dizer um negócio pra você. Os negros meteram o pau no, nessa série Narcos. É, espetacular, velho. Tá só louco. Mete o pau porque não assistiu, velho. Pô, é espetacular. Você assistiu a segunda temporada também? Tô acabando agora, falta... Quem que meteu o pau no... Porra! Pô, os caras criticando o sotaque. Não, falaram mal do sotaque dele, do Wagner Moura. Mas não enche o saco do Wagner Moura? Ah, encheu o saco. Porque o Wagner Moura é... O Wagner Moura também. É o cara que vota no PT. As pessoas têm que entender um negócio. O que o cara vota é uma coisa. O cara tem o todo direito. O cara aqui é democracia, cada um vota quem quer. Agora, meter o pau no cara porque o cara é... Só não é brincadeira. Mas você acha o cara arruma que, pelo em ovo. Mas você acha que puta, as críticas foram só porque ele não... Não porque... tem a menor dúvida. Você acha isso? Mas eu vejo comentários dos negros... Ah, mas você não tá generalizando? Não. Não, ele tá certo, Sombra. Eu também ouvi bastante. Juro pra você. Eu ouvi bastante isso aí. As pessoas precisam entender, cada um vota em quem quer. Agora, o que não tira o mérito, pô, a interpretação do cara é espetacular. Os caras reclamaram até do sorral e o sotaque. Não, o cara é bom, mano. O cara é bom. O Wagner Moura é um monstro, gente. Nos Estados Unidos só elogiam ele. Na Colômbia só elogiam. Então, aqui os caras. É espetacular. É muito bom. É uma pena que só tem 2 temporadas. Não, mas vai ter mais. Eu não. Não, só vai ter 2. Com ele não, mas vai ter mais. O Narco só continua. Mas aí ele vai continuar com quem? Mas não dá, velho. Mas continuar com quem se ele morre? A série não chama Pablo Escobar, chama Narcos. Vai mostrar os próximos. É, não, existe a ideia, Benjamin, de continuar. Não, existe não, vai continuar. Não. Tem uma dúvida porque ele morreu. Quer não, dizer, não pô, tem também, dúvida. Ô, Ben, você já viu? É o Capo. Não tem dúvida. Essa então, série é o Capo. Legal pra caramba também. Sabe por que vai ter? Que gosta o de final bandido, mostra que vai ter outro, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Ó, então vamos aos nossos ouvintes. No 3284-7097. No oferecimento da S. Peraí, coral de mimosa do estádio. Um, dois e espera. Um, dois e já. Coral de manos. Um, dois e já. Gente, só um minuto. Posso falar? Coral de Benjas. Quando convém, Então vamos lá, vai tocar o Asdrubal. Nesse momento que eu vejo o Paulo Esbriça depois de um longo, tenebroso inverno. E magro, hein? Regime. Onde você anda, velho? Alô? Aqui, perdeu 30 quilos. Aonde? Alô? O que você achou do cabelo do Mota, Paulinho? Ele gosta lá. Olha lá, é o seu. Isso. Os mesmos gel que você usa, eu uso, velho. Alô? Esse negócio de ficar usando gel. Porra, se tiver o bolsa gel, você tá bem. É, véio. O bolso aí, tá ok. Bolso. Nossa, não fala dessa. Alô? Alô? Quem fala? Quem tá falando é o Alberto. Alberto. Alberto o quê? Alberto Messias de Souza. Quantos anos, Alberto? 4.2. RG? Sim. Quarta-feira, 4.2. É, mas não pode ficar muito Alberto, né, velho? Senão... Ah, entendeu? Sensacional! Tem que ficar fechado. Hoje é aniversário do meu sogro, sou Isaac. É, grande Santista, Isaac, é nóis. Tamo junto. Parabéns, Isaac, é sempre bom estar junto com a família. Obrigado, e aniversário dos meus primos... Aniversário dos meus primos gêmeos que estão fazendo nado sincronizado, o Daniel e o Sérgio Beckerman. Nado sincronizado? É eles são gêmeos. Eles estão fazendo, sabia? Nado sincronizado, é. Irmão do Benja? É, o irmão do Benjamin, Daniel e o Sérgio Beckerman. Olha aí. Oh. Como é que chama ele? Sérgio Beck? Beckerman. Alberto. Oi, fala. E o bairro que você mora, qual é? Eu moro na Vila Ré. Onde Zona Leste. É o bairro, é o bairro que o Mota queria morar. Motinha não sai daí, velho. Faz tempo que eu não moro lá mais. Tá bom, porque agora é Paulista. Não, ô Mota, é verdade, existe ex-gay. Você é um ex-gay, não é? Existe. Dizem que existe, eu não acredito. Você não é um ex-gay? Depois, eu vou falar, se você tem intenção de experimentar, velho, é um caminho sem volta, vou falar. Não, você é um caminho, você foi, não voltou mais. Não, Eu sou gay, continuo então, gay. Não, ele foi e não voltou. Eu tô falando, não existe um caminho, é um caminho sem volta. Não fala assim, ai, eu vou dar uma experimentadinha pra ver como é que é, velho. O bagulho é bom. A cara de assustado do Paulo Esbrista, velho. O bagulho é bom. Não, porque o Paulo fala às vezes pra mim, o Paulo Esbrista aqui na rádio. Ô, Paulo Esbrista, o Paulo não dá pra falar nada, porque o Paulo quase que foi. Ah, é? É? E a mãe dele assim, tchau, Paulinho. Mãe, não me leva. E o cara é lá dentro. Aberto aí o time. Tá dando uma água na boca, né? Time! Alberto! E o time? O atual campeão brasileiro. Sport Clube Corinthians Paulista, chupa o. Você tá nervoso? Você tá preocupado? Você tá triste, Alberto? Não, tô tranquilo, tô nervoso não. Tá amigão, certo. O pessoal tá falando muito do clássico. Eu falo com o Flamengo que é sábado, mas o jogo importante é hoje, hein? É, não tem que pensar no Palmeiras, não. Tem que pensar hoje no Curitiba. Importante até o momento. Hoje, pô. O Curitiba. E valem os mesmos 3 pontos. Né? Não, mas foi como o Mano tava falando. Não tem que ficar pensando em ninguém. O negócio é o Corinthians pensar nele. E não tem que ficar preocupado com o Palmeiras, com o Flamengo. É o Corinthians fazer o dele. E, consequentemente, a gente chega lá. Não tem que ficar se preocupando que o jogo do campeonato é Palmeiras e Flamengo. Esse tipo de coisa. O jogo do campeonato é Corinthians e Curitiba hoje. Mas você acredita no G4 ou você ainda acredita que pode brigar pelo título? Não, tô confiante no G4. Se vir um título, do jeito que tá o time, é lucro. Caramba, a maioria dos torcedores do Corinthians parece que jogaram a toalha em relação ao título. E você, Benjamin? Jogar a toalha, Benjamin, é ver o time, né? Se você for analisar pela perspectiva de bola, acho difícil. Ah, então. Pela matemática, dá. Faltam 14 rodadas... Sim. Tudo pode acontecer. Mas, bem ou mal, né? E bem ou mal, gente, o Corinthians está em quarto. O Corinthians está em quarto lugar, bem ou mal. Mas hoje agora, pode cair bastante, hein? Se perder o jogo. Ou pode encostar. Ou pode passar para terceiro, no máximo. Ou pode encostar. Está tudo muito perto, velho. Não tá, a diferença não é tão grande assim. Não, mas não é discutível isso? Você fala tá em quarto. Mas tá em quarto por mérito ou tá em quarto por incompetência dos outros? Não. Tá em quarto por mérito, meu. É não o que existe, falavam do São Paulo no ano passado, lá quando chegou em quarto. Você acha que tá em quarto todo por mundo mérito? Falava, né, porque tá somando pontos, olha. Olha, no campeonato de pontos corridos, ninguém é campeão por acaso e ninguém cai por acaso. E também ninguém pega a vaga por acaso, gente. São 38 jogos. É muito jogo, né? Porra, cara, o Corinthians. Ué, o Corinthians tá lá, em quarto lugar. Mas você vivia falando que o São Paulo não entendia porque que o São Paulo conseguiu o G4. Porque o São Paulo tava no. É a mesma coisa. O São Paulo chegar no. Você mudou de ideia. Não, se o São Paulo chegar no G4 esse ano, eu também vou falar uma surpresa. Não, mas tô falando que no ano passado, você já falava isso. Sim, porque o São Paulo. Absurdo. O São Paulo tava. Passado. O São Paulo, na minha opinião, tava mal pra caramba. Oscilando pra caramba e tava lá os trancos de São Paulo. Então foi mérito? Foi mérito. Lógico que chegou. Mas como não foi mérito? Você falava. Não, senhor, não, senhor. Eu falo que eu não entendo. Eu não entendo por quê. Porque o time tava mal pra caramba e conseguiu pegar a quarta vaga. Então agora é mérito ou você não entende porque o Corinthians tá lá? Por enquanto é mérito. Se o Corinthians chegar lá no final do ano, assim aos trancos e barrancos, eu também vou assustado. Falar. Eu falei, olha. Mas, olha, amigo, pessoal. Agora, teve o mérito. Não importa. Como diz, não se os outros erraram, o problema é dos outros. Então, é o que eu tô falando. Você só pode desconsiderar o mérito se você tiver influências externas. Influências de arbitragem. Ah, então. Não é em um ou dois jogos. É assim, vários. É, né? Sempre. Né? Senão, é mérito. Ah, mas pô, o time tá mal. Ok, mas você teve o mérito ainda de somar mais pontos de quem está pior. Ué. É mérito. Lógico que é. Sempre é mérito. Você foi mais consistente que o outro. A não ser que haja roubo constante. Você foi mais consistente que o outro. E é mais quando mérito. Quando cai ainda. Também é demérito. Lógico. Claro. Ah, não dá pra dizer que caiu por acaso, mesmo Domênico. Mesmo tendo um time bom, você fala, porra, mas 30, aí não dá. Domênico, 38 rodadas, não dá pra você falar que é acaso. É. Nem o título e nem o... foi por acaso. Deu azar. Deu azar, não dá. Se o juiz também prejudica algumas partidas. Como é que chama o amigão? Como é que chama o amigão? Alberto. E outro motivo, e outro negócio, outro mérito, se o Corinthians conseguir. Gente, o Corinthians desmontou o time e toda a comissão técnica esse ano. Todo. Solete, comissão técnica. Não, falei comissão técnica. Não, desmontou tudo, você quer que faça o quê? Se o Corinthians classificar, porra, cara, tem que agradecer ao Celso. Por isso que eu acho que às vezes a torcida tá exagerando um pouco. É, mas pontos corridos, chega quem perde menos. né? Ó, tá brincando. Ó, belo, belo comentário aí. Ah, palmas pra ele. Então, desculpa, você pode perder nenhuma, empatar todas e não chegar em lugar nenhum e ser rebaixado. Ah, é a minha próxima palestra. Se você empatar todos os jogos do campeonato e não perder nenhuma, você pode ser rebaixado. Não, será rebaixado. Se inscreva, se você fizer 38 pontos, é rebaixado. Ó, se inscreva na minha próxima palestra. Claro que é. Não sei. O ano passado. Não sabe. O ano passado. 38. Foi... Então, ano passado não teve time rebaixado com. Não foi 32? Não. Foi não. O ano passado, 43 RG... escapou. 43. Então, mas assim. Mas 38 cai. 38 gente, não tem jeito. Cai. Não, não tem jeito. Você pode não perder nenhuma. Empatar toda, você cai. Ô, é, 38 Alberto, não escapa, não, tio. Fala aí, eu sei o que você quer falar e nós aqui ficamos atropelando. Não, não. Eu só queria só fazer uma adenda referente ao que o B já falou. O ano passado, quando a gente tinha um time. Estava bem armado, bem arrumado e teve uma constante, teve uma segurança. Entendeu? Diferente desse ano. É por isso que eu falei que no G4 eu até acredito. Se vira o título, por essa inconstante do Corinthians, ganha um, empata, depois perde, que pelo menos em casa nós somos invictos. Mas por essa inconstância de bons resultados, se vira o título, não vai ser mérito, vai ser sorte. Entendeu? É isso que eu falei. O ano passado não. O ano passado foi mérito, o time que estava regular. Tínhamos um elenco totalmente diferente desse ano. Então, acho que se porventura vir o título, que eu acredito como sou Corinthians, eu espero que venha, mas não vai ser 100% mérito, vai ter muita sorte. Entendeu? Mas, ô amigão, com relação à expectativa de título, mano, eu acho que não dá pra gente se iludir. Claro, a gente como torcedor, a gente vai acreditar até as últimas aí e vai pensar que dá. E eu também sou assim. Mas se a gente pegar o campeonato mesmo aí, pela bola que o Corinthians tem jogado, as substituições que o Cristóvão muitas vezes tem feito, o elenco que o Corinthians tem que é enxuto. Eu acho que pegando uma quarta vaga, quem sabe numa dessa aí um tropeço aí de Atlético Mineiro, talvez o Corinthians pegue uma terceira vaga do Campeonato Brasileiro, já tá de ótimo tamanho. A gente precisa saber também reconhecer, dentro de um momento de adversidade, que não dá pra buscar, mano. Que não dá pra buscar. Você pega ali, tudo bem, matematicamente, se o Palmeiras perder hoje do Flamengo e perde do Corinthians, e o Corinthians consegue vencer o Curitiba e depois vence o Palmeiras no sábado também, o Corinthians ele vai para 46 pontos e o Palmeiras permanece com 47. Mas, em termos de expectativa, velho, mas cedo ou mais tarde o Corinthians vai capengar, mano, não tem jeito. O Corinthians ele não tem um elenco tão forte esse ano e não tem peças de reposição à altura para suprir a ausência dos que saírem. Estamos numa situação complicada. O que tem segurado o Corinthians ali no G4 mesmo é a camisa, velho. Porque o Corinthians tem mais camisa do que qualquer um que tá na frente ali. Atlético, Flamengo, Palmeiras. E isso tem segurado a vaga do Corinthians no G4. Mas como é verdade, assim? Tem mais camisa? Acho que tem. Como assim? Acho que tem. Você tá analisando tão bem, aí você faz uma derrapada, velho. Mas é verdade. Para, é verdade, velho. Você tá dizendo que o Corinthians tem mais camisa que o Palmeiras? Lógico, que o Flamengo e o Atlético juntos. Juntos. Cadê o momento fanfarrão desse mané? E digo mais. Que eu vi agora, eu tô é que quem cala consente. Não, mas o... Quer saber, os manés, os manezão não perdem lá na casa deles esse ano, né? Falou aí. Não perdeu. O Corinthians ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. É o único time da Série A que não perdeu em casa. Sábado é pau. Nós vamos, vamos dar um cacete nesses caras lá. Oba! Vamos passar a bisnaga na porcada, velho. É pau neles. Esses caras. LG, é legal? Inclusive. Pode gravar, vai que é legal. Então é nóis. Eu não vou entrar em gritarias aqui. Vocês só ganharam o primeiro jogo no turno. Ganhamos. Graças à ajuda da arbitragem. Que anulou o legítimo do Bruno. Aliás, foi um dos 30 jogos que vocês foram. Fala do Corinthians. Segue o jogo, sem falatório. Continuando só com o Corinthians, vai, mano, pra fechar com o Alberto. Pois inclusive foi um dos 22 jogos que eles foram ajudados. Mas enfim, o negócio é o seguinte, amigão, com relação ao Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, mano, se pegar uma vaga nesse G4 aí já tá de ótimo tamanho. O projeto do Corinthians mesmo aí pra título é o ano que vem, mano. O ano que vem o Corinthians ele tem que entrar forte, sim, se conseguir uma vaga na Libertadores. Todo mundo sabe que o investimento é diferente, que aí chegam jogadores mais talhados, aqueles jogadores que vêm pra fazer a diferença. E é ali que a torcida do Corinthians precisa almejar alguma coisa. Esse ano o Campeonato Brasileiro, mano, o planejamento é permanecer entre os quatro aqui. O Corinthians permanecer entre os quatro do jeito que tá e tá de ótimo tamanho. Beleza, Alberto, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Ele já falou se ele gostou da camisa azul do Corinthians. Você gostou, amigão, da camisa azul do Coringão? Eu gostei, eu só não entendi muito bem o significado do azul. É a galinha picadinha. Não, mas não tem, cara. Não é pra homenagear? Não, se tivesse que homenagear uma galinha, por essa foto, assim. Segue o jogo. jogo, segue o jogo, sem falatório. Tivesse que homenagear, inclusive, uma galinha velha, assim. Não ataca a velha. É, em determinadas situações ali, o Corinthians ele fez uma camisa laranja pra homenagear o Terrão, a amarela foi pra homenagear a seleção brasileira, aquela grená foi pra homenagear o Torino. Aquela roxa era pra fazer uma associação aí ao corintiano roxo, enfim. E o azul? Essa azul, RG, não tem aí uma definição específica. Eu sei aí. Pra que é. Curtiram essa, vai fazer uma ironia. Não, é pra homenagear o espaço. Só pode ser. O não espaço? É, homenagear o espaço. Céu. Não, céu. Mas não houve, RG, um porquê do azul nessa camisa do Corinthians. Mas tudo deve bem. Deve ter, mano. Deve ter sim. Não, não. Eles acharam bonita a fazem... coisa. Joga hoje de azul, né? Joga hoje, contra o Curitiba. Eu vou ver na televisão. Na foto, eu achei a camisa bonita pra caramba. Na foto. Mas parece goleiro, tio. Na foto. Olha o hino do Palmeiras, que lindo. Camisa de goleiro. Mas deve ter alguma explicação, sim. É, esse sombra que tá bêbado aí. Ô, amigão, manda um abraço pra alguém aí que você queira e manda seu placar aí pra Corinthians e Curitiba. Aí põe o hino do Corinthians aí, seu cretino. Vamos lá. Tá bêbado. Em primeiro lugar, eu quero ir na torcida do estádio 97. Boa, mano. Mas, ô, amigão, ó, é esporte fino, tá? É verdade. Fino, pra ver o Verdão esporte jogar, fino. Tem que ir de esporte fino ver mesmo. O Corinthians. Oh, amigão, é o show do Palmeiras. É o único time da Série A que não perdeu em casa. Teu time já perdeu em casa, Paquito. Mas nós vamos ganhar de vocês lá, chupa, mano. Tô falando pra você. O Corinthians não perde em casa, velho. Nós vamos ganhar de vocês lá sábado. Ô, mano, vale lembrar que esse é um grande fator pelo Corinthians estar no G4. O Corinthians jogando o Corinthians jogando em casa, amigão, é tão forte quanto a Coreia do Norte, velho. Ninguém invade, mano. O bagulho é embaçado, mano. O bagulho é osso, mano. Ô, Alberto, se você tem que estar a partir do... ao meio-dia, tá bom? Ao meio-dia, na Rua Tutóia, número 77, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tranquilo, eu só quero só mandar um abraço pra rapaziada lá da COB 1, que é o pessoal do barzinho Bando de Loucos, que é a rapaziada do 11. Boa! Bando de Loucos! O Alberto me conhece como Tico, mandou um abraço pra eles. E também quero fazer um mexão da Bozano. Vai falar aí. Só Bozano me proporciona diversão e proteção. Não, é assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa! Ganhou um kit top do desodorante Extreme. Beleza, rapaziada. Um abraço pra vocês aí. Que Deus abençoe. Abaixo. E vai, Corinthians. Valeu, irmão. Vai, Corinthians, hein? É nóis. Vamos pro próximo. Vocês viram a eleição pra Belzonte, pra prefeito? Não. Não. Faz esse jogo do Atlético Mineiro. É o João Leite e o Calil, ex-presidente. É mesmo? É. Um candidato de um lado ou do outro. Exatamente. Você votaria em quem? No Calil. Você gosta mais do Calil? Ah, mas você vota porque você gosta ou porque você acha que a plataforma eleitoral dele é melhor? Eu não sei a plataforma, ele perguntou se esse é o problema do Brasil, as pessoas votam no Brasil. No amigo, votou no amigão, no brother. É que amigo. Ele perguntou pra mim se eu votaria em quem. Eu falei, é amigo, é bonito. Entrevistou já. Mas o João Leite também já entrevistei. A puta num cara bacana. Ah, não. O João Leite é político há um tempão. Um beijo a mim, vota em mim, vota bem. Não. Vota. Não. Ó, temos mensagens através do nosso WhatsApp no 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número para você mandar sua mensagem pelo WhatsApp. WhatsApp do Estádio 97. Mensagens de até 30 segundos, tá bom? No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. KFC, 100% peito de frango de verdade, é no KFC. Peça o seu Super Bites e aproveite. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos lá, mensagens no ar. É, então, o mano tava falando aí do negócio da Bozana aí, velho. Pô, passei mal apuro hoje. Eu coloquei uma camiseta usada, ficou aquele fedor de alho podre. Eu esqueci, agora eu coloquei ele da bolsa, não vou esquecer mais não. E bora. Outra coisa, hoje vai dar Flamengo, hein, Domênico? Flamengo. Chupa, já era pra vocês. É, hoje é Flamengo. Primeiro que ninguém te perguntou. Ah, não, Domênico. Eu não perguntei pra você. Ô, qual que era o nome do rapaz? Xinga ele. Não perguntei. Não, ô, Flamengo. Não é Flamengo, é Flamengo. Flamengo. E só rapidinho, da próxima mensagem, o RG tem razão. Meu amigo aqui, o Eli Lerner, mandou que o Narcos vai continuar falando sobre o cartel de Cali. Mas eu falei aqui, pô. Não foi o RG. Terceira e quarta temporada, mentira. Foi o RG. Sim. Eu disse que ia continuar. O RG falou, vai continuar. Eu falei, mas eu não queria falar que quarta, porque aí você vai se ligar o que vai acontecer. Vamos lá, mais mensagens. Você contou tudo, Benjamin? Eu vou. Pra Curitiba eu vou viajar com o Moro e o Corinthians. Eu vou pra Curitiba. Ah, foi boa essa aí. Tchau, querido. O Corinthians tem nada a ver com isso, velho. O Corinthians tem nada a ver com isso, Paquito. Ah, é o pai do Corinthians, vai. Vai ter que devolver o jogo. É o pai do Corinthians, vai. Assume, velho. Pai do Corinthians. Vai por conta própria, o Corinthians tem nada a ver com isso. Peraí. Inclusive. Eu vou pra Curitiba, eu vou viajar com o Moro e o Corinthians, eu vou pra Curitiba. Vai ser o jogo. Inclusive, além dessa brincadeira maldosa, essas risadas que eu não entendi o porquê. Ah, por que será, né? Ele era até ontem era conselheiro senhor, do Corinthians. É isso que eu ia falar. Esse senhor, ele foi afastado, tá certo? Ele perdeu o rótulo dele que ele tinha, não sei porquê, de conselheiro do clube, justamente pelas ausências dele. Ou seja, se ele fosse um cara frequente dentro do Parque São Jorge... Aqui não dá pra ir, mano. Não, aqui não dá pra ir. Aqui, os caras não sei nem por que deram aí o título de conselheiro pra ele. Ah, ele só perdeu, olha só, tá vendo? Ele só perdeu por causa da ausência, que se não fosse isso, ele já era presidente. É absurdo, cara. Vamos lá, tem mais mensagens, o pessoal mandando aqui no nosso WhatsApp. Galera. Os ouvintes são sensacionais. O Mota e o Benja, o Mota e o Benja. Um é um jegue, o outro imbecil. Chupa aí. Agora ficou a dúvida, Mota. Agora tá uma dúvida aí. Mas peraí, Motinha. Eu posso falar que eu sou um jegue. Porque você anda de quatro. Não. Você come alfalfa. Tem a jeba mesmo. Ai, que gostoso, quer Mota. Ver, tá? Que é quer isso? Quer ver? Vai, mas alguém vai ter que comprovar. Aí, Mota, pão de mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você aí, meu! Quem quiser animal, provar, vai ter que olhar. Amarelo. Não, isso é o problema do domínio. Vamos lá, mais mensagens. Eu! Boa noite, pessoal do Estádio 97. Quem tá falando é Miguel Blanco, corintiano de Guarulhos. Ô, Blanco, a valeu. Pergunta pro Benja não é qual jogo ele vai assistir, é pra qual time ele vai torcer. Corinthians ou Flamengo? Ah, e aí, Benja? Um abraço. Vamos aplaudir. Cara, tá na maldade com você, Benjamin. É, porque o Sombra criou essa bobagem. O Sombra criou? Gente, criou. Gente, você pegou se vibrando. Eu não me peguei vibrando nada. Pegou se vibrando. Eu torço para Sport Clube Corinthians. Põe o áudio dele aí, de 2009. Sim, que em 2009 eu fui. Gente, desde moleque, eu tenho família no Rio, cansei de ir ao Maracanã, velho. Se vocês não vão ao jogo, você quer que eu faça? Eu ia lá ver. Os vi que eu torço. Eu torço pro Corinthians, cara. Eu queria defender o meu filho, e é verdade, desde criança, cacete. Ele torce pro clube de regatas Corinthians. Clube de regatas. Aí no finalzinho tem RJ. Você já tá mal em Osasco. Não arruma aqui, não. Hein? Não arruma com Higienópolis. Não arruma com Higienópolis, não. Eu vou ter que ficar na Vila Olímpia. Daqui a pouco você vai fazer stand-up só em Júpiter. Cuidado, Rui. Mentira, já fui pra Osasco várias vezes. A tribo do Peru Aparado é vingativa, velho. Tribo do Peru Aparado. Que isso. Ah, mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Fala aí, Sombra, amigos da mesa aí. É isso, meu nome é Caio. Sombra, pede pra postar a foto aí do cabelo do Mota aí, que eu tive um dia meio ruim. Eu tô afim de dar umas risadas aí. Não, mas não falei não. Um abraço, gente. Naí Belo, vai se olhar no espelho. Dá um desespero. Espelho. Acabei de encerrar essa brincadeira. Oi, Luciano. Boa noite. Boa noite. Um absurdo. Para que você também, seu Ibope tá mal, espelo. Hein? Espelo. Ibope tá mal, hein? É verdade. Na Olimpíada você foi vaiado. Agora eu vou falar sério pro ouvinte. Posso falar? Você não vai rir, você vai passar um desespero, vai ficar nervoso. Sua quarta-feira vai ser ruim. Você vê o seu cabelo, mano. Ah, meu cabelo é muito bom. Estádio 97 vai falar agora da Pirelli. Deixa eu acelerar aqui o meu Fórmula 1. Verdade, olha só a sombra, meus amigos. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Olha que promoção legal. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para você assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Você sabe que os ingressos, olha, eles são realmente... ingressos cobiçadíssimos, né? Pra então, caramba. Ah, meu, todo mundo quer, né? Então, olha só, acima de R$350 você já pode concorrer. E ainda milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Olha só, acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção junto com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli. Bom, faz tempo que eu não vou numa Fórmula 1, viu? Também, viu? Faz tempo, hein? Então, mas tá chato também, velho. Acho eu que também. A última vez que eu fui foi aquela que a gente foi. Eu acho legal, eu acho legal. Eu gosto. Acho muito legal, você, o Beija, o acho muito legal. Fernando. Eu acho gosto. A última vez que eu fui. Acho muito bacana. Acho bacana, gosto de ver, é legal. Olha, eu vou falar, é intimidador ver o Benja quando eu brinco com ele. Sabe o que me intimida, Benja? Você fica só com o olhinho assim debaixo do microfone, de em cima do microfone. É que é o dom, velho. Manda aquele jacaré que vai atacar a presa, velho. Ele fica só assim, ó. Você a só tua sorte que eu assim, tô no momento light. Eu virei Benjinha, paz e amor. E daqui a pouco o quadro pra te homenagear. De novo? Não, eu tô anunciando pro Samba Lembra. Pô, mas de novo eu? Não, eu tô falando do Narco, você não tá no quadro. Não só brigar comigo por antecedência. De novo? Não, eu nunca mais faço o quadro. Fica esperto que eu não saio. Medrou, hein, Amarelão. O Sasuke Genópolis já não pisa mais. Amarelão. Mas a gente vai continuar no automóvel. Agora eu não vou acelerar a Fórmula 1. Agora eu vou acelerar o meu próprio carro. Meu próprio carro. Sabe por quê? Por quê? Porque eu me lembro sempre quando eu tô no trânsito, velho. O quê? Às vezes você tá parado no trânsito, você olha na traseira, vê aqueles caras que dá aquelas freadas em cima, bicho. E o medo que dá. Tem muita gente distraída no trânsito, nego que fica olhando pro WhatsApp e não olha pra frente. Mas, meu amigo, se baterem na tua traseira, você tem que rezar pro cara que bater na tua traseira ser um segurado da HDI. Sabe por quê? Porque quem tem HDI seguros, sim, tem como usar o HDI bate pronto. Aí o HDI de bate pronto é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Aí o cara bateu na tua traseira e fala, peraí, vamos resolver logo isso aí, vamos no HDI bate pronto. Sabe quem tem o HDI bate pronto? Quem? A Ivete Sangalo tem. Ivete tem seguro da HDI. É legal. Tem tanto HDI bate pronto no Brasil que até perto da casa da Ivete tem. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em Salvador. Então, se você for fazer o seguro do seu carro, escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, vamos a mais ouvintes. No oferecimento da Esser, construindo com valor. Também no oferecimento de KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem mais ligações no ar, 3284-7097. Sério, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo. O Benji e o Mota. Um era um gênio, o outro imbecil. Alô. Alô. Gostei mais Dorothy. Boa noite, ele falou. Me fala. Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Domérico. E vocês aí? Ricardo o quê? Ricardo Oswaldo Francisco da Silva. E quantos anos? Todos. 70. RG. Que beleza, parabéns, hein? 7.0, RG. Me lembra aquele personagem que tinha de humor antigamente. Personagem que tinha de humor. O pobre rico e o pobre pobre, sabe? O pobre rico primo e o pobre. Rico e primo pobre. Não tinha. Primo rico e primo pobre. Se perdeu tudo na piada. Rico, sensacional. Era o Paulo Gracindo. Primo rico e primo. E o outro era o, como chamava aquele ator? Paulo Gracindo era o rico. Era o rico. Usava um echarpe, né? Roupão, aquela... E o outro era o... Eu não lembro. Ele ia sempre na casa do primo rico, meu pai. O outro nunca dava. Beliscar uma coisinha. Sérgio Dantas, né? Mas não tinha nada. E qual que é o bairro que você mora? Lauzeiro e Paulista. Zona Norte, querida. Verdade, o time... Morou aonde, Beija? Onde você morou? Onde você morou? Morou aonde, na Zona Norte? Eu morei perto da Caetano Álvares. Beleza. E olha, pode falar, ainda tem uma época boa que eu joguei bola lá no Corintinha. E no Lausanne, não? No Lausanne eu não joguei. Valeu. No Lausanne, não. Mas porque eu nasci lá, porque eu sou obrigado a jogar lá. Você jogou, jogava no Corintinha. Por exemplo, você nasceu no Jabuca. Você já jogou no Jabaquara? Não. Então. Domênico jogou na casa, no Casa Verde. A gente tá numa época, né, que todo mundo questiona tudo. É, foi o que as mídias sociais fizeram, né? Deram voz a muita gente. Que isso? Como assim? E o time, brother? Tricolor. Tricolor, hein? Ô, seu Ricardo. Aí, vô. Alô. Ô, vô Mauro. Desculpa. Ô. Oi, Ricardo. Fala com o seu Ricardo. Ricardo, tudo bem? É da mesma época, pelo senhor. É o vô que tava lá? É o vô Mauro. Ô, pera só um minuto. RG, Brandão Filho. Era o primo pobre. Muito bom. Ricardo, você que ia no Piratininga, no baile, você era o que... Não. Piratininga. Tô fora. Que isso, vocês também têm o mesmo tá tipo resfriado, de... Deixa eu perguntar. E o Michel Bastos, hein? A gente deixa ele lá ou é melhor ir embora, hein? Você gostou, Ricardo, da reconciliação aí, Michel bem, Bastos, hein? São Paulo? Sinceramente, com toda aquela invasão que teve e tal, só ele se melindrou, deixa ele embora. Vai na paz, vai com Deus. Mas o investimento que foi feito em São Paulo também não vai... São Paulo é perder dinheiro, seu Ricardo. É? São Paulo é perder dinheiro. É só ele que é melhor. Ele pode ser usado como moeda de troca no que vem. Entendeu? Olha, os caras invadem o CT, nego da porrada, quanto nego convém? Ameaça e jogador que se melindra. Ô Benja. Opa! Me diga uma coisa. Digo. Isso já aconteceu diversas vezes lá no seu time? E já houve melindragem também? E foram embora e nem por isso. Não, pera só um minuto. Não é melindragem, não. Não é melindragem, não. É o clube que... Desculpa, perde. Desculpa, você tá defendendo o torcedor organizado que invade CT e jogador que se melindra? Muito pelo contrário. Como eu não defendo, não. Você tá falando que o cara se melindrou? Tinha que dar porrada nesses caras que invadem CT e tudo. Então Michel Bastos não se melindrou. Mas só que é o seguinte, só ele. Não, mas pera aí. Michel Bastos, ele já vem com esse comportamento. Já tem algum tempo. Não. Tô falando de outra coisa. Ele usou esse pretexto aí da invasão do CT. Isso não é um pretexto. Não, tudo bem. Mas ele usou esse motivo da invasão do CT pra falar que ele tava mal. É, os dois lados. Que ele tava aquilo. O Michel Bastos, ele já cavou a cova no São Paulo a partir do momento que ele fez lá um cala-boca pra torcida. Ó, mano, incentivando a violência. Não, é isso. Não, mas é verdade. A partir daquele momento, a torcida do São Paulo já ficou com o pé atrás com relação a ele. É muito difícil de conquistar. A torcida começou a apoiá-lo novamente na Libertadores quando ele tava jogando bem junto com o Ganso, com o Caleri e todo mundo. A torcida do São Paulo meio que deu um voto de confiança. O cara voltou a jogar mal, a torcida voltou a pegar no pé. É igual aquele cara, Sombra, que tem uma mulher, ou então a mulher que tem um marido ali, e pega uma traição. Perdoa, mas não perdoa. É. Sabe, aquele negócio que tipo, ó, tô de olho em você. É. Perdoa, mas não aqui, esquece, mas beleza, é diferente. Ricardo, qualquer discussão, jogo na tua cara de novo. Mas vamos abordar agora, já abordamos o aspecto Michel Bastos, mas tem outras coisas que, a meu ver, também são boas, né? Que avaliação você faz de Cueva e Chaves? Eu não entendi sua pergunta, Sombra. Pode repetir, por gentileza? Que avaliação que você faz do Cueva e do Chaves? Eu particularmente acho que foram duas contratações que foram no escuro. O Cuevas nem tanto, porque já veio com um certo nome da seleção dele. Porém, o Chaves, ninguém conhecia, era um centroavante reserva do Caleri. E, pelo menos, ao meu ver, até agora, estão mostrando que realmente tem condições. Agora, vai depender muito da nossa diretoria, do nosso... dos mentores aí do Tricolor armarem um time que tenha bons atletas, principalmente o meu armador. Uma pergunta que não me sai da cabeça. Eu ouço vocês faz mil anos. Será que na base não tem o meu armador? Não tem um garoto que possa comandar esse meio de campo? Dinho machucou, o Jean Schmidt, na minha opinião, é um bom jogador. Mas será que na base não existe um jogador com essas características? Olha, é o Lucas, né? Característica de armador hoje no futebol é difícil. Hoje mudou um pouco, né? O Ricardo, você sabe que por exemplo, há muitos anos atrás, e muitos mesmo, era característico do futebol, todo time tinha aquele 10 com cara de armador, que é o jeito do Ganso de jogar. Cara mais habilidoso, a cabeça pensante. Do Douglas, né? Seu boneco, que tá lá no Grêmio hoje, né? Do Alex, Diego, né? São Diego. Jogadores de um Diego, então, ou seja, Hoje, a gente talvez assim, não tenha mais aquela característica de armador, né? Hoje o que você tem ou é um tipo segundo volante ou é um cara que é meio atacante. Você não tem mais aquele cara que é o elaborador da jogada. Você às vezes tem que pegar, ou você faz o segundo volante fazer esse papel, ou o meio atacante fazer esse papel. O Cueva é um meio atacante, ele não é um armador. Meio porque ele avança muito. Mas ele ajuda, vem, busca a bola pra tentar criar. A característica do Lucas Fernandes, qual que você acha? É meio atacante. Meia atacante. Mas é complicado, ofensivo. Sombra, porque você precisa ele ter esse parado, cara, o articulador. Porque quando você tem esse cara... É que o futebol não produz mais. Sim. E os que tem custam caro. E o que tem é caro, Ou então você consegue pinçar um Camilo como o Botafogo conseguiu, que também pode... É um meio armador. Pode estar nesse perfil que você está citando. Exatamente. Mas é mais raro você conseguir. Ganso. Sim, é mais fácil, é muito mais raro você conseguir um jogador nessa característica. Palmeiras tem um nessa característica. O Cleiton Xavier. Que se adapta... Que fez sucesso como segundo volante. Sim, que é o Cleiton Xavier. E o Cleiton Xavier faz bem esse papel. É banco do Palmeiras. Sim. É banco. Sim, agora você pega um time que nem o Inter, quem faz lá? É o Seiras. Hoje é o Seiras. É o Seiras, mas... Era o D'Alessandro, né? Mas agora é o D'Alessandro, sim, tem esse papel. Uhum. Agora o Seiras, você vai ver. Aquela cara, é armador. Esse Camilo é cria do Botafogo? Não, ele era da Chapecoense. Ele é Chapecoense? Era da Chapecoense, Botafogo. Jogou no Sport antes. O Lucas Lima, o Vitor Bueno, sim. O Vitor Bueno me parece um bom armador. Parece um bom armador no Santos. O Arrascaeta no Cruzeiro, ele já não é esse meio armador, ele é o meio atacante. É aquele cara que ele já chega mais no ataque. Mas colabora. Sim. É. Mas é aquele cara, Sombra, que ele... Geralmente o meio atacante, quando ele vai jogar ali naquela função, ele não é aquele cara da distribuição do passe. Ele conduz a bola do meio campo na direção do ataque com ela no pé. Mas eu acho que precisa ter aquele cara que toque a bola, aquele cara que consiga articular jogadas. Sombra, deixa eu te fazer uma pergunta pra você, pro Ricardo e pro Mota. O Benja, na hora do almoço, ele trouxe uma informação aí dizendo que o São Paulo pode ser que vá atrás do Nilmar no ano que vem. Não, era uma... um boato. Não deu informação, é um papo que está rolando aí. Não falei, Não falei que você disse que São Paulo vai contratar. Estavam ventilando isso aí. Que pode ser que São Paulo vá atrás do Nilmar. Vocês gostariam do Nilmar? Olha, essa novela do Nilmar. Eu primeiro gostaria que o São Paulo exercesse seu direito, opção de compra, e contratasse o Chaves. Que dizem, se eu não me engano, é de 4 milhões de dólares. Mas não dá pra comparar. Não. O quê? Não cabe nem na mesma frase hoje. O Nilmar e o Chaves. Claro. Nem na mesma frase. O Chaves hoje é melhor que o Nilmar, né? Sim. Tem que fechar o Chaves amanhã. Um milhão de vezes. E se estoura com possível mercado, ainda mais porque é argentino. E lá fora recebem melhor argentino do que brasileiro. Nossa, eu nem lembrava mais do Nilmar. Então, se o São Paulo... O São Paulo tem que agora chegar no fim do ano, adquirir, em definitivo, o Chaves pelos 4 milhões de dólares. Essa é a prioridade. Que, se eu não me engano, essa é a prioridade. E não adianta nem... vou ter que botar na frente os 4 milhões de dólares. Mas é o tipo de dinheiro que você põe sabendo que vai voltar no mínimo 12. Que volta 12, não tem... Você falou do Nilmar, né, RG? Eu vou falar agora pra você. O Nilmar é um jogador que... um fenômeno. Ele fez contratos bilionários, cara. Sim. E a carreira do Nilmar... Apagou. Não apagou. Ela sempre foi... Ele começou bem no Inter e tal. Depois, gente... A primeira passagem no Corinthians também foi boa, mas fora isso também... Mas também nada assim, ó. Nem foi nem fá, né? É o Carlos Alberto, ele é igualzinho. Só que sempre soube fazer grandes contratos. Carlos Alberto foi igual o Pato. Nilmar e Pato foi igualzinho. Mas o Ricardo... Hoje? Ontem. Não, eu queria ele hoje, pode vir. Com relação ao Neymar... Nilmar. Jesus! É Nilmar, Neymar. O Neymar é o do Santos, é o ex-Santos. Não, o Neilton. É o Nilmar. É, Nilmar. Jesus! É Neilton. É, olha, e outra coisa, hein? Por exemplo, é que o Marco Aurélio só fica no São Paulo em tese até o fim do ano, tá? Eu não acredito... que fosse o tipo de contratação que o Marco Aurélio Cunha gostaria pro São Paulo. Quem? O Nilmar. Ah, tá. Não acredito. Agora, partindo do princípio que dirigente de futebol, e não no caso o Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio eu não coloco como dirigente, ele é um dirigente do futebol, mas de futebol de verdade. O resto não, é advogado que brinca de dirigir, é o resto, né? Aí pinta, é bonito, né? É Nilmar. Gosta de uma adrenalina, né? É. Aí faz o que o Santos fez com o Damião, faz o que o Corinthians fez com o Pato. Vai porque Nilmar é nome, né? E dirigente gosta de contratar um bom nome, faz né? Faz essas bobagens aí, né? O jogador que tem que ser contratado é jogador em fase de produção, é jogador com dedicação, jogador com qualidade, né? A torcida não do São Paulo tem que... jogador em atividade. Ex-jogador em atividade, totalmente não. Totalmente contra isso, hein? E o VAR não dá, hein? Casos como o do Ricardo Oliveira são exceção, não são a regra. Ricardo Oliveira estava na mesma condição que o Nilmar lá, na Arábia, mas veio e jogou. Veio e jogou. Palmeiras nem quis. Fez contratinho, né, de 3 meses. E já o Paulo não queria. Já era jogador antes. Muito mais jogador antes. E antes foi muito mais jogador. Era muito mais jogador. Foi muito mais jogador, é. Porque o Ricardo Oliveira teve muito mais tempo atuando por grandes times. Sim. Do que o Nilmar. O Nilmar não. É. O que ele perdeu de tempo na vida, não financeiramente, mas esportivamente, nas Arábias da vida, pelo amor de Deus. Quem é Neymar? Nilmar. Quem é Nilmar? Quem é Nilmar? Foi um bom jogador. Bom, sem dúvida. Ah, atrás. Pintou, né? Pintou como um bom jogador. Acho que ele foi um bom jogador. Ele apareceu bem, ponto. É, bom, que seja. Depois ele jogou, ele machucou. Aí machucou. Aí cara, machucou, gente boa pra caramba. Agora inteligente, sobre fazer contratos milionários. O seu Ricardo. Feito na vida. Pois não. Seu palpite pra amanhã, São Paulo e Cruzeiro. 2-1. 2-1. Nosso freguês. Tá certo. Eu posso fazer o mechan? Pode. Claro. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. A muito voz bem. Da experiência. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Obrigado. Posso mandar um beijo aqui? Obrigado. Beijo pro meu filhão, que foi ele que me apresentou particularmente alguns anos atrás a energia. Boa, obrigado. A energia não, o estádio, perdão. Boa. A Lígia, minha neta. Você vivia no escuro, meu? E o quê? Você vivia no escuro? Que foi ele que te apresentou energia. Depende do ponto de vista. Alice é minha neta e o ex meu neto. Gente, e vocês dizem que vocês são pagáveis. Mentira. Vocês são impagáveis. Não, as tiradas que vocês dão, Jesus. Não fala assim, que o dono da rádio... Tá viajando. Fala nisso, o Benja pagou geral hoje, né? Viu? Quem? O Benja. Viu? Amigo. No início do programa, o beijo apagou geral. Por quê? Um abraço pra todos vocês. Mil, valeu. Ferrar, amigo. Falou. Obrigado. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau. Paguei geral. Pagou. Entendi. Você tem dinheiro, você pagou geral, ele quis dizer isso. Pagou. Tá. Não foi isso? Não. Pagou um sapo. Pagou. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. KFC! Ah, KFC, mano. Pelo amor de Deus. Aí mano. Sim, mano. Olha bem falar agora. Do KFC, mano. Que essa horinha certa. Opa, com certeza, Sombra. Agora vamos interromper o assunto pra falar de um negócio tão bom quanto futebol. É verdade. Vamos falar do KFC, cara. Os caras fazem um frango de todo tipo, Domênico Gato. Ah, é mas bom, hein? Um dos meus preferidos, um dos meus prediletos ali, cara, é a tirinha. A tirinha, é bom, Domênico Gato. É nossa senhora. E no balde coronel, cara, uma das especialidades da casa. É legal. Vem meia porção de tirinha crocante e a outra metade é aquela tirinha, Domênico Gato, com a receita secreta do coronel Sanders, velho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Bom, hein? É demais, bom. RG número 2. É bom. É demais, cara. Tá passando a imagem agora. O coronel Sanders, velho, que ele bolou essa receita secreta lá há 60 anos, lá no Kentucky, cara. Lá nos Estados Unidos, no Kentucky. O cara fez essa receita secreta lá. Kentucky. E colocou pra gente aqui, velho. Meu Deus do céu, é top demais. É bom. Você pode pedir o balde com 16 tirinhas, RG número 2, ou um mini balde, que contém 8 tirinhas. Ideal pra qualquer fome. Quando você tá com muita fome, eu como sozinho, sem brincadeira, Domênico Gato, 16 tirinhas fácil, velho. Fácil. Agora eu comeria fácil. Mas o Bá, por exemplo, o Bá fez aquela cirurgia bariátrica. Então ele pede um mini balde com 8 tirinhas e satisfaz a fome dele. Dá, é top demais, velho. É muito top. Então para de vacilar aí, cara. Ó, corre lá no KFC para experimentar o frango mais gostoso do mundo. E me cobre depois, velho. É, tenho certeza que você vai curtir. KFC é top demais. Top. Bom, hein? É top, isso aí. Top. Agora, ó, que é gostoso, hein? Assistir Narcos comendo umas coxinhas do KFC, pelo amor de Deus. Eu gosto das tirinhas com a cerveja, bem gelada. É boa, Sombra, boa. Parceiro, com certeza você já deve me conhecer. Eu sou uma espécie de Batman pobre. Um Batman que não teve verba pra comprar o cinto de utilidades. Combato crime, políticos e os piores traficantes do Rio de Janeiro há muito tempo. O que você não sabe é que eu fui transferido pra Colômbia com o maior desafio da minha vida. Prendeu mesmo. Narcos de Elite, uma série original Wagner Moura Flix. Agora o bicho vai ver! Quando cheguei em Medellín, fiquei revoltado. Como é que Pablo Escobar, meu outro eu, sabia falar espanhol e eu não? Parceritos, eu tenho um carregamentozito para receber em aeroporto. Mas antes, passe aí mais um nasita de frango, que estou morrendo de fome. Foram mais de 20 anos de polícia, fazendo exercício regularmente. E agora eu estava com uma barriga tão grande que dava pra fazer um laboratório de metanfetamina dentro do meu esôfago. Pior de tudo não é nem isso. Era descobrir que eu tinha dois filhos que enchiam o meu saco. Filhito, quantas vezes papai vai ter que pedir pra usted não atirar no amiguito do colegito? Irra, pelo amor de Deus, solte essa granadita. Não brinca contra a barrita do papa. Eu descobri que eu fiz atentado no centro de Medellín, que derrubei um voo matando mais de 100 pessoas. Mas eu confesso que o que mais me irritou foi ver que eu tinha uma barba gigante. Quem acompanhou o Tropa 1 e o Tropa 2 viu que eu gosto de ter a minha pele lisa e sedosa. Chefito, tenho uma boa e uma má notícia. Primeiramente é ruim. O senhor vai ser preso. Agora habla boa. Será uma prisão igualzita a um resort de 5 estrelitas. São dois lugares que o policial brasileiro e correto, como eu, não queriam: ser preso ou viver bem. Amorzito, eu estarei sempre ao teu ladito, na saúde ou no tráfego. Isso foi uma coisa que me deixou muito puto. Quando fui policial correto, a minha mulher me largou. Moral da história: mulher de traficante é igual cachorro vira-lata. Só te larga se você quiser. É plata ou plomo? Essa expressão é muito legal. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês por que que o crime compensa. Pensa bem, eu virei um traficante, um assassino, e como penitência, eu fui convidado pra ir no programa do Jimmy Fallon, o maior entrevistador do mundo. Quando eu tava no Brasil, combati o crime, a corrupção, e como prêmio, eu dei entrevista pro TV Fama. Narcos de Elite, uma série original Wagner Moura Flix. Pô, mas esse portunhol aí do Wagner Moura, tá bem, Deus, né? Ah. Sotaque bom foi o que o Benjamin falou. Pô, mas que Ele tá bem no espanhol. Tá bem no espanhol, hein? Tá bem no espanhol. Tá legal no espanhol. Hein? Narcos de Elite. É, Dominiquito, RGzito. Dominiquito. Benjaminzito. RGzito. Opa, grande Wagner. É, eu estou aqui pra falar pra vocês que eu gosto muito do estádio 97. Esse é o Pablo. É. Agora eu vou fazer o Capitão Nascimento. É. Eu estou aqui para falar para vocês, parceira. Eu sou muito fã do programa de vocês e eu queria dar parabéns para todos vocês. Agora é o Pablo. Agora faz o Joe. Capitão Nascimento prendendo o Escobar. O Joe, tá bom. Eu, Pablito, eu sou Capitão Nascimento. Você tá no Brasil. Tu vai agora mostrar o que você tem nesse bolso. Tu é moleque, mostra o que você tem nesse bolso. Calma, calma. Eu sou Pablito Escobar, eu estou aqui a Brasil, a viagem com minha família, com meu hijo, com minha madre, com meu padre, com meu hijo. Comeu o que mais? Comi frango. Eu não entendi uma merda do que você tá falando, você é moleque. Pode passar aí, pode, põe o caveirão nele, põe o caveirão aí. Pode, atropela ele, atropela aí. Calma, calma, calma. Calmita, calmita, calmita, calmita. Calmita. Vá pra lá, casita do... Olha! Do Baralito. Do cara casita do Baralito. Um desafio, quem que é esse agora? Vá pra lá, casita do Baralito. Esse é o Wagner. Não. Não, esse é o Luxemburgo. Não, o Capitão Nascimento ou o Pablo Escobar? Ah. Vamos de novo. Vai pra lá, casita do Baralito. É o Nascimento. Não, eu é o Pablo Escobar, tá vendo? Vacilou. Nunca certo. Pô. Vou de novo. Vou fazer agora. Vamos lá, agora vai. Eu tenho uma coisa que eu quero falar pra você. Esse é o Escobar. Não, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Eu tenho uma coisa. Uma cosita. O senhor não habla espanholzito, o senhor não eu sabe. Eu tenho uma coisa. Mas fique claro aqui, que a série é muito boa, a gente só fez uma brincadeira. É claro. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora, vamos ligar a bateria. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com. eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Muito bem, temos mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento da Acer, construindo com valor. Mande sua mensagem, 94-353-0150. Mensagens de áudio, tá bom? Pede no máximo 30 segundos. Aí, Benja, que história é essa que você sabe qual é o barulho do moto tirando camisinha, hein? É... Toma um cartão óbvio pra você, viu? É... Abraço, galera. Mais um Santista Jandira. E pra tirar, ele faz aquele barulho e dá um passinho pra frente ainda. Enche a bochecha e fecha os olhos. Mas como é que você sabe? Ele contou, pô. É normal. Não, é só não você contei. Essas coisas você não conta. Não, tem coisa é intimidade. Não, intimidade de duas pessoas. Deixa eu te falar. Bem. Presta atenção. É físico o negócio. Ele tem um lugar. Que entra o negócio. Não. Próximo vai ouvir. Pelo amor de Deus, ali. O que foi? Tá filmando ali, você tá fazendo. Que é um programa de rádio, esse amigo. Programa aqui. Não pode tirar nossa liberdade. Não, não fala isso que o Sérgio Lobo chora, hein, velho. Não fala isso. Não tem problema. Sérgio Lobo vai ficar magoado com você. Por quê? Ah, porque tem todas as câmeras. Não, mas eu falei justamente o contrário. Que você fez que estão contestando? Eu tô falando justamente o contrário. Que gesto que você fez? O. Roscoff? Isso? Roscoff? Do Mota? Ah. Ô, mas não é assim, não. É muito maior que isso. Tá louco? Domênico diz que é. Domênico. Tá cortado aqui. Alô? O que você acha, Domênico? O que eu acho do quê? Eu acho que é um absurdo ficar fazendo gesto na câmera. Qual que você acha que é o tamanho do Roscoff? A gente tá falando, de diâmetro. É. Ah, acho que é menor ideia. Do assim, ou assim? Ah, deve ser igual a entrada do túnel aqui da Nova. Você tá louco, velho? 2 anos sem usar. O Mota? Sem usar, 2 anos. É que você vai falar que é virgem. Regenerou, mano. Passei pedra úmida. O Mota usou aquele negócio do Patrício virgem again. É que a gente passou o Vedra. Um abraço pro Bastião. Dar golpe nas pessoas. O Bastião, que é amigo do Patrício lá da praia. O Bastião tá nos ouvindo. Pronto. Bastião. É o caseiro do Patrício. É da máfia. É o caseiro. O Bastião. Esse é o coitado. Ele tá em São Paulo, que ele é flamenguista. Ele veio ver o jogo Flamengo. Esse é o coitado também. Sofre na mão do Patrício. Bastião. Nossa. O que tem de flamenguista em São Paulo, hein? E o que vai ter de flamenguista enrustido hoje lá dentro? Você acha? Lógico, camuflado, sem torcer. Sem torcer, né? Coitado do Bastião, velho. Ah, quando a gente foi ver Corinthians e Boca, não tinha mais ingresso. Um monte de corintiano comprando a torcida do Boca, só que os caras ficavam assistindo quieto. Só não pode falar boa noite, né? Não, fala, sabia. Não, fala buenas noites. Aí você chama o capitão. Não, ainda fala buenas noites. O Benja falou do caseiro do Patrício, é o Bastião. Você sabia que o Patrício fez, velho? Esse aí dá nó em pingo d'água. RG, ele cobra aluguel do caseiro. Ele fala, você tá morando numa casa de praia. Ah, é? Ele fala pra ele, fala, você tá morando numa casa de praia. É, no final das contas é o seguinte, o Patrício paga 3 pau por mês pro cara, tá certo, e cobra 4.200 de aluguel, o cara deve pra ele 1.200 todo mês. Você mora na praia, numa casa dessa. Não, ainda ele fala assim, eu te dou água e luz ainda. Que tem razão, velho. Ô, mano, ele fala, eu te dou água e luz ainda. Ó, um abraço aí pro Zé Roberto Sasso, amigo meu que tá ouvindo aí. O Robinho Vasco. Não, palmeirense, pô, tô indo pro jogo. É isso. Vamos, gente. Você vai ganhar alguma coisa com esse cara. Não, eu já ganhei. Mais mensagens. É. Sabia que você ganhou. Boa noite, amigos. Aqui é o João, taxista. Eu descobri o motivo da camisa do Corinthians azul. É pra homenagear a galinha pintadinha, amigão. Tem até a música. A camisa do Corinthians foi pra me homenagear. E a torcida, quando marca gol, vai gritar pó, pó, pó, pó. Nossa, que lixo. Não, então. Rei da rima, assim. Vai. Foi legal pra caramba. Parabéns. Parabéns. Rei da rima, Se o Corinthians quisesse homenagear algum tipo de galinha, colocaria a foto da sua irmã. Juiz! Aí, mano, nenezinho da mamãe. Toma um cartão vermelho aí pra você ficar mais vermelho, calmo. Vermelho? Você é mais escroto, mano. Olha, faz tempo que o mano não leva um vermelho. Escroto, mano. Ó, se bobear, faz uns 3 anos que o mano não leva um vermelho. Só pra falar uma coisa? Fala, vó. Que ele já tem uma música da galinha pintadinha, que é aquela lá. Poró, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Respeita aí. Poró, pó, pó, pó, pó, pó, pó. E bate as asinhas assim. Poró, pó, pó, pó, respeita isso que eu penso. Respeite o Corinthians. Ah, mas eu tô elogiando. Essa música é um clássico. Nossa. É do Corinthians veio. Você é da torcida do Corinthians. Então, do Corinthians. Da torcida. Da torcida do Corinthians. Não, mas da torcida, não tem nada a ver com o Corinthians. Não, sim, tá certo, Domênico. Da torcida. A torcida é uma coisa. O Corinthians é outra coisa. Lógico que não. Eu acho que sim. Tá louco? Lógico que não. Não tô louco, não. Lógico que tá. Isso não é um ídolo do Corinthians, é uma coisa do Corinthians. É um canto da torcida. Eu há anos. Você tá enganado. Há anos eu brigo pra colocar no hino do Corinthians. Ah, tá, mas não tem. Quando eu falo assim, pó, pó, pó. Ter o passado, mas tem que colocar no hino. Ah, é, para. Mas não tá. Sim, mas é Corinthians, é a mesma coisa. Mas não tá, sim. Não tá. Não tá oficial, mas tá na voz da torcida. Não existe desrespeito, sim. Vamos, Corococó. Começa o jogo. Botafogo e Peixe. Nossa, que legal. Bora rolando. Não, legal é você, corintiano, assistir o jogo do Flamengo. Isso que é legal. Outro pro RG. Deu uma cortada na cara. Hoje você tá mal, Benja. Mas eu não falei que eu vou ver o jogo do Flamengo. Fala que você vai sair antes, vai pegar o Jimmy na escola. Tem personalidade, coisa, amigo. Não, eu tô apanhando muito hoje, velho. É o capitão Benjamin. Ah, é? Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. E aí, galera do Estádio 97. Tá apanhando. Quem fala é o Fabrício de São Bernardo do Campo. Queria dar um salve aí pro meu. Meu camarada Benja. Oh. E aí, Benja? Hoje é nós, hein, Mengão? Meu Deus! Um abraço. Hoje é de todo lado, velho. É o povo, velho. Eu acho que o Flamengo ganha hoje. Agora aqui eu torço pro Corinthians. Por que você tá de vermelho hoje? Vermelho e preto. É. Vermelho e preto. Isso aqui é meu calçadinho. Não, isso aqui é o quê? Isso aí é azul. É preto. Olha lá Domênico, na TV, ó. Vermelho e preto. É Domênico. É azul. Ah, Domênico. Mas tem que chegar perto pra ver. Agora que eu tenho um negócio aqui. Olha lá. Olha os fones. Você que tá vendo os fones. Eu também comprei hoje. O fone eu trouxe hoje. É tudo sugestionado. Vamos lá. Fala galera do estádio, beleza? Marcel do Uber aqui da Zona Norte. Domênico e mano, se fosse pra montar um time de Corinthians e Palmeiras de um clássico com os atletas de todos os tempos, qual seria? Abraço, até mais. Isso é chato. Legal. Não, legal. Detalhe, ele inventou um novo bairro. Aqui é do Uber, de sei lá mas, da onde. Por exemplo, o maior goleiro da história do Corinthians e do Palmeiras. Pra mim, do Corinthians, chama. Pra mim. Ah, isso é chato. O Ronaldo, Giovanelli ou. Né, é um. Mas Ronaldo. O Leão jogou nos dois, né? Domênico. O Leão que jogou nos dois. Não, mas Domênico. O Leão jogou. No Corinthians ele jogou um ano só, apesar de ter jogado muito, foi campeão em 83. É um, gente. Mas é o Ronaldo, então. Ronaldo Domênico. Não, Marcão. Marcão, até o vai. Vai falar com o entre Marcos e Ronaldo. Marcão, nós que não somos palmeirenses nem corintianos, a gente define, tá certo? Certo. RG. Marcos ou Ronaldo? Ah, o RG é pra pagar pau do Dodô. Não tenha dúvida, ele paga pau do Dodô. Marcão, também voto o Marcão. Eu também voto aqui, Marcão. Melhor lateral direito do campeão do mundo. Zé Maria. Domênico, melhor lateral direito do Palmeiras. Teve vários, hein? Cafu? Não, vocês não. Teve o Cafu, teve o Arce. Um só, Domênico. Não, mas o Domênico não viu. Não, tem os que eu vi, né? Djalma Santos. Djalma Santos. Não, tem que ser com isso. Vai, ou Arce ou Cafu. Não, um, Domênico. Arce ou Cafu e o Rosemiro. O Rosemiro jogava muito também. Fabinho Capixaba. Só que eles só pagam pau do Domênico, eles vão falar qualquer um. Mas tudo bem, eu não vou fazer. Vai, não, continua. Ô, Sombra, eu sou. Ué, não tem culpa de você não ter um lateral bom? Ah, é, Zé Maria, você não sabe nem quem é o Zé Maria? Não sei. Você começou em futebol quando você entrou no estádio. Foi quando você morou em 2011. Ô, Benjamin, lateral direito melhor, tirando o Djalma Santos, é o Zé Maria. É, se não é na pressão, eu perco. Mas também. É o Djalma Sandro. E o Zé Maria. Mas o RG. Zé Maria. Zé Maria ou Cafu? Zé Maria. Zé Maria, tá certo. Cafu. Hã? Cafu. Mas ele não viu o Zé Maria. Mas eu vi Cafu. Zé Maria. Ele não viu, ele não pode votar. Cafu, lógico que não. Não viu, não pode. Não pode. Viu o Zé Maria. Ele não viu nem o Cafu. É, mas... Lógico que eu vi. Não viu, não. Mas aí vai dar empate. O Getúlio, você viu? Não. Você não viu, cara? Tem. É gol do Santos, chupa, seus trouxas. Tem gol. Paga pau mesmo. Caraca. Passou uma galinhada, é isso aí, RG. Calma. Não vai dar tempo. Lava a boca, não vai dar tempo. É muito tempo. Não vai dar tempo. É chato também, né? É gol do Jeca. Estádio 97. Zequinha lá dentro. É, lateral esquerdo que joga à direita. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra, é gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Hoje é dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. E na rodada da sua casa, só não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. Hoje, a sua sala vira arquibancada, hein? E aí não pode faltar animação e Brahma. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a Brahma gelando. É isso aí, você merece reunir os amigos e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia, mas lembre-se, hein? Beber, só com moderação. Estádio 90. Eu não vi. Vocês é estão. Lixo, eu não vi. Véio. Me falaram. É feio. Tá parecido. É. Me falaram, não vi. Você é um lixo, velho. É. Você não vai pro céu. Vamos lá, agora é hora do momento sem parar. Mas três acabou, ouvintes. Não, continua lá o zagueiro. Ah, não, vai levar o jogo. Não vai dar tempo, vocês discutem demais. Vocês vão transtornar tudo aí. É vamos chato agora no momento isso aí. Sem parar. Não, é muito chato. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Véio, né, véio? É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. É coisa de velho. É. É. Chato, não temos culpa se eu não conhecer o Getúlio. Ah, mas puta, coisa. Não, fala mas quando sério, eu falo sono, que ele véio. Foi conhecer o Morumbi é a primeira vez, em 2010, 2011, velho, você eu não que é tenho mentira. Memória. Minha não, memória não. É curta. Minha não, memória não. É no máximo assim. É curto, um ano. É curta. É um ano. Ah, é? É, mas lembrar que você não tosta a borba há dois anos, isso aí você. É, isso tá dentro de você, não adianta você lutar. Você não viu o Valdir Pérez jogar? Vi. Então você viu o Getúlio. Eu vi, Valdir Pérez. Então você viu o Getúlio? Mas eu não lembro de nomes, assim, poucos. É, assim, viu como é mentiroso? GG da cara grande. Quando eu falo, RG, que ele é mentiroso, os caras não acreditam. Não é, tô falando. O BG, ele falou pra mim que viu o Valdir e o Pérez Gacen, jogar. O Gacen, você viu jogar? Não lembro. Se ele não lembra do Getúlio, ele vai lembrar do Gacen. Que posição era o Gacen? Não lembro. Mas eu tô falando, ele é mentiroso. Mas se ele não lembra do Getúlio, vai lembrar do Gacen. Não adianta você querer reverter hoje, que os caras estão dando em cima de você. Não, que... Para, vai. Meu amigo Paulinho Reve, ele escreve aqui dizendo, Gacen foi o melhor zagueiro da história de São Paulo. Quem fala isso é também o nosso amigo. O Dipa? O Dipa fala isso. E o Mário... Quem Mário? Que Mário? Não, não, que Mário. Mário, nosso amigo aí, que o seu Paulinho doente, que nunca perdeu um jogo de São Paulo. Não, não, comece o sobrenome do Mário. Não, não brinca, é o advogado. É? É. Porra. Mário Martins. Você me deu branco, rapaz. Não, bom, como é que é? Gacen é o quê? Segundo meu amigo Paulinho Reve, Gacen foi o maior zagueiro da história do São Paulo. Da história do São Paulo? E ele falou que foi injustiçado. Da história do São Paulo? Ele falou que jogou mais que o Oscar. Não tá, não. Eu não sou São Paulino, mas me desculpa. Ô, povo, você tá louco, meu. Vocês vivem numa democracia ou numa ditadura? Não, mas que é bate. Tá louco? A próxima vez que o Paulinho Reve vier aí, ele vai te falar a teoria dele, o porquê. O Gacen não foi mais zagueiro não, que o Oscar. Ter, ele não pode ter falado isso. Ele não deve ter isso aí. Não é tá possível que o cara falou isso. Ele foi um maluco só. Ele gostava muito da dupla, inclusive, Marião e Gacen. E tá duvido louco. Que o Dipa, meu amigo, equilibrado pra caramba, tenha dito isso. O Dipa é o ex-equilibrado. Está louco. Ah, esse. O Dipa mudou tanto. Não, ah, não. Mudou. Gente, contei o Dipa na rua, todo dia não reconheci. Bom, vamos lá. Parecia um pedinte. Tá louco. Mano. Sim. Alô. É, alô. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Alô. Quem fala? Alô. Aqui é o Renato. Ô, Renato, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Renato do quê? Renato Francisco da Silva. Quantos anos, Renato? Tenho 38. 3-8 a região hoje. Nota 10 pra Renato. Pô, Renato é Renato, velho. Joga muito, Renato. Não, mas é outro Renato. Hã? É outro Renato. Ah, qual que é o nome dele? O Renato Pemucci, você também não viu jogar, Mota? Jogou bastante, hein, esse. Será Mota, jogou. Mas o Renato Pemucci, você também não viu? Sim. Mentira. Jogar que posição? Por que que era o Renato Pemucci? Que ele batia com uma velocidade fantástica. Nossa! Não. Ele chutava mal, cacete. Chutava mal. Nossa. Meu Deus. Ô... Oh. E qual que é o bairro? Aqui é Jardim Santo Eduardo. Jardim o quê? Santo Eduardo. Se fosse Praça Santo Eduardo. Se fosse Praça Santo Eduardo, perto da nossa casa, lá na Vila Maria. É nóis. Fala aí, Dom. Você tem sua bola de pelo. Fica na sua aí, casa, viu? Lá na, você. Na Vila Maria? Ah, parei. Nenhum mano vai lá. Nenhum mano. Tô lá todo dia, velho. Ai, ai, ai. Mano, não sai da moto. Não, não, deixa eu falar pra ele. Jardim Santo Eduardo tem dois. Tem um em Campo Limpo e tem um em Imbu. Ô, Dom Benjamin, no Imbu das Artes. Falei. Meu e é onde cara, seu velho. Primo tem. Meu primo, Pedro Kripke? Bom, pode falar, velho. O meu primo tá bilionário com essas barraquinhas só no ar. Pulseirinha. Pulseirinha, telinha de cadeira. Base de incenso. Agora ele descobriu. Tô falando sério, ele faz abajures, lustres e abajures. Abajures. Abajures. De. Como chama? Sabe esse negócio da latinha? O lacre da latinha. E, velho, caiu no gosto. Meu, tem base de incenso também. Hoje ele tem 28 barracas. Caraca, lá. Você chega em pouco a história de Zé Hugo. Pedro Crivo, que meu primo lá na barraquinha só. Ó, Zé Hugo morreu, tadinho, meu amigo. Zé Hugo, meu primo largou engenharia pra fazer isso, tá bilionário. E o time? Porra, manda aí a nós, mano. Vai, mano. Pra quem? Bicampeão mundial, mano. Reconhecido pela FIFA é só o Corinthians, mano. Não, mano, é o São Paulo, mano. Não, Corinthians. Ó, não sabe nem quantos. Bicampeão 92, 93. Bicampeão mundial. É o nosso cego mesmo, velho. Não, mas eu acho que eu sim, entendi o que ele quis dizer. Bicampeão mundial também, né? Não, não, mas tá errado. Seguido, bicampeão. Bicampeão, quando você vai falar a respeito de todos os títulos, você não pode utilizar. Pode falar, vai ser bicampeão quando você tá no ano vigente. Tem gente que defende a seguinte tese: que um clube não pode dizer, ah, é tri, é tetra, não sei lá. O que pode dizer é quando você, na sequência. Então, por exemplo. O que é o correto. Né? Não é, não. Sim, senhor. Não é, não. Por que que não é? Não é, não. É, por exemplo, o Corinthians ele poderia ser bicampeão brasileiro esse ano, justamente por ter sido ano passado e se tivesse ganhado o título esse ano. Mas isso não quer dizer que o Corinthians não tenha conquistado as outras edições. Não, mas isso se diz pelas quantidades, mano. Não, mas tem que ser assim, RG. Não, mas a sequência correta é, por exemplo, o Santos foi tricampeão paulista, né, na época do Pelé. Por quê? Porque ganhou primeiro, segundo, terceiro seguido. Inclusive, é tricampeão. Mano, quando tá errado, que nem a seleção brasileira. Quando a seleção penta é campeã, RG. Mano, mas isso quando eu era adolescente, inclusive. Eu lembro que eu tinha uma vizinha fanática palmeirense que ela falava assim, o São Paulo nunca foi tricampeão paulista. Você que era vizinho do Neca. Fui vizinho do Neca. Você lembra quem era o Neca, Mota? Não. Do Neca e do Wilson Tadei. Wilson Tadei. Não. E Wilson Tadei. Aliás, eles moraram cada um num período no mesmo apartamento. Aí, na época, eu falava assim, que o São Paulo até então, RG... Sempre que ia tentar ser tricampeão, não conseguia. Sim. Paulista. Por que tricampeão? Tinha que ser seguido. A sequência. É, tinha que ser a sequência. A sequência. Mas, RG, se você pegar, por exemplo, o significado da palavra tri ou bi significa duas vezes. Tri, três vezes. Tetra, quatro vezes. Você não tem uma... tri só pode ser se for contínuo. Tá errado, velho. É que caiu no uso popular, mano. Não, entendeu? Não é então, uso popular. É. O uso popular é o cara falar tricampeão é quando são três vezes seguidas. Mas se você pegar a palavra tri, remete ao número três. Não, desculpa, mano. Não fala em continuidade, RG. Tá invertendo. Não, pelo contrário, RG, você que tá equivocado. Quando você utiliza a palavra tri, refere-se ao número 3. Pesquisa. O tetra, tô te falando, RG, basta você entrar aí, procura aí. É que antigamente, mano, tri era porque o cara ganhava 3. Mas, Mota, isso é o dito popular pelo RG. Quando você fala a respeito da palavra tri, ou tetra, ou penta, ou hexa, refere-se a número, não a continuidade de títulos. Bom. É que tem gente que pensa de um jeito. Parcela muito maior, pensa do jeito que o Mano tá aqui. Dizendo. Vou pegar aqui. E aí, Tricolor? Renato, e agora? Depois gostou da... Gostou da chegada do Marco Aurélio Cunha? O Marco Aurélio vai dar uma ajuda lá, né, meu? Vai tentar arrumar a casa. Vai mostrar o pessoal lá que quem ama o São Paulo mesmo, cara, tem que fazer todo o esforço nessa hora difícil. Ô, Motinha, só um parênteses aí, perdão. Peguei aqui no dicionário a definição de tri. Tri vem do latim três. Tá certo? Elemento que significa três ou triplo. Aí tem aqui o outro significado aqui informal, o mesmo que tricampeonato. Ou seja, remete-se ao fato de ser três. Simples, acabou. Calei vocês agora, hein? Nossa. Não, mano, eu não tô tirando a tua razão, não. Inclusive, você coloca lá no dicionário online de português, coloca lá, tricampeão, que se tornou campeão três vezes. Agora, não diz que é na sequência. Pois é. Mas é que antigamente, eu lembro de muita gente que defendia a tese, não, só pode ser considerado tri, tetra, sequencialmente. Pela sequência. Se for sequencialmente. Se ganhasse na sequência. Okay? Mas que fique claro, temos que abolir o termo bi do dicionário, tá ok? tudo bem, de tri pra cima até vai. Agora bi não dá. Olha bem com quem você tira Renato, foto. Após a vitória contra o Figueirense e jogando bem, inclusive, e com folga, você diria que o medo do rebaixamento já era ou ainda é cedo para comemorar esse tipo de situação? Comemorar entre aspas, né? Ainda é cedo para comemorar, viu, Sônia? Mas o time, gente. A gente viu que não é confiável, cara. Mas para, gente. São o Paulo técnico não também cai. Acho que não ajuda, não. Ele não vai fazer milagre com esse time que ele tem. O time já não é bom, né, meu? Gente, vocês falam... Desse time aí pro ano que vem, que é lógico, você tem que começar a planejar o time. Desse time pro ano que vem, quem você acha que são os jogadores que você fala assim, não, esses... são a espinha dorsal pro ano que vem, que tem que ficar. Ah, eu acho que o Rodrigo Caio, né, cara? Uhum. E o Denis, por mais das críticas, acho que tem que manter o Denis no gol, cara. O Maicon? O Maicon também. Lateral direito tá bom com o Bufarini ou você acha que ainda precisa de mais um? Acho que o Bufarini, o Chaves, que ele veio também, acho que tem que, né? Acho que vai montar um time com esses caras aí. Que Cueva. O Cueva? Cueva, né, o Chaves. E no meio de campo, Schmidt, no meio de campo, por exemplo, O João Schmidt também é um moleque muito bom, viu? Eu vou te falar de alguns jogadores, quem você acha que deve continuar no ano que vem e até titular. Vamos lá. Hudson. O Hudson pode ser titular de São Paulo, sim. Thiago Mendes. Thiago Mendes. Mena. O Mena, então estamos chegando reserva, à conclusão, né? Que esse time está perfeito, é isso? Acho que o Mena é um bom reserva. É, eu acho que tem, assim, olha, certeza Mena, que pode ir embora. Ó, na boa, dos jogadores Carlinhos, que você... Ó, Bruno, se a gente pegar o elenco de São Paulo, eu acho, ó, Bufarini, Rodrigo Caio, o Maicon, o João Schmidt, o Cueva e o Chaves. São jogadores que o São Paulo tem aí, que você fala, são imprescindíveis hoje. Tem que ficar. É, o Kelvin, ele até tem o seu quê de participação ali, mas se o São Paulo trouxesse um outro atacante de lado de campo que fosse mais técnico, poderia sair, o Mena poderia sair, o Hudson poderia sair, o Thiago Mendes poderia sair, Michel Bastos poderia sair, com o Denis, se viesse um outro goleiro, poderia sair. O Mano tem razão. Né? A gente poderia contratar um bom zagueiro, viu, né? Nas outras funções, à exceção dessas posições que o Mano falou, em todas as outras, mesmo que as pessoas gostem muito do Thiago Mendes, do Hudson... Caiu muito o futebol do Thiago Mendes, né? E não dá pra entender, cara. E talvez do Kelvin, todas essas posições merecem, por exemplo, ser reforçadas com mais qualidade. É. E um atacante, porque se ficar com eles não são titulares absolutos, né, Sombra? É porque, como diz... Tem uma variação muito grande de desempenho, cara. Tem que deixar, né? Tem que ter um reserva à altura. Eu acho que tem que ter atrás do atacante também. Você pode reforçar o meio de campo com segundo volante, com certeza, e mais armador, que precisa de fato. Aliás, a gente não sabe nem o que joga o tal do Giancarlo que veio, que eu não gosto de desprezar. Não gosto de desprezar. Eu gosto de ver se o cara joga, se não joga, né? Não, não adianta a gente julgar. Pelo, a defesa também, né, Soma? Exatamente. Então, agora, vamos supor que no ano que vem você consegue contratar um volante melhor. Legal, precisa de zagueiro. Precisa de reserva. Tem o Hudson pra reserva. Beleza. Mas hoje, quem é o reserva imediato do primeiro volante? Você não tem um bom reserva de primeiro volante. E vou te falar, Sombra. Vale a pena investir agora novamente no Otávio. Porque o Otávio, ele não está em destaque nesse Campeonato Brasileiro. Concordo. Mas é um jogador que tem potencial. É muito mais fácil você negociar com um jogador que não está na crista da onda, Sombra, do que com aquele jogador que é destaque, todo mundo falando, todo mundo pedindo chance na seleção brasileira. Não é ruim com a bola no pé. É um jogador de qualidade, velho. Bom marcador, verdade. Mas quanto? Bom Marco jogador. Aurélio. É muito caro. Marco Aurélio. Esse cara é bom jogador, Matinho. Olha o Otávio. Mas é verdade, cara. Acho que você tem que usar a sua influência lá, hein, Sombra, pra poder, né, dar uma ajuda pra reforçar esse time, cara. Não tem influência nenhuma, viu, amigo? Se eu fosse tão influente assim, 99% do que é o São Paulo hoje não seria, não estaria lá. Entendeu? Quer mandar abraço, amigo? Poxa, queria mandar um abraço aqui pro Éder, lá do Bradesco, pro Renato dos Anjos. Dos Anjos. Né? Mandar um abraço aqui pro meu filho, Andreas. Isso. Um abraço pro Andreas também aí. Andreas. Isso. Andreas. Até falei com ele outra vez, né? Ele tem esse nome em homenagem ao Andreas Kisser, né? Sim. Certo. Então, Andreas. Ele ouve a gente direto aí. Um abração aí pro Andreas aí. Mandar uma homenagem aqui, né? Eu amo ela, viu, RG? Pra quem? Pra minha esposa, Ângela. Ângela, quarta-feira é dia de fazer o porquinho pular, hein? Isso, né? Ela tá esperando aqui mais um bebê, vai ser a Laura. Boa. Né, tá de 5 meses, agora a gente vai ter mais uma São Paulina aqui. Boa. Um bom parto pra ela. Obrigado. Ô Sandra. Oi. Eu tava tentando ligar aí no WhatsApp, né? Eu posso contar rapidinho aí só essa história aí do Domênico de ser campeão mundial aí? Pode. Ai, não sei. Ai, que coisinha rápida. Diga, Renato. Eu descobri, né, meu? Eu ia ligar aí pra falar, né? Porque ele era muito amigo lá do William Bonner, na época eles estudavam junto e tudo mais, né? Muito amigos, hein? Muito amigo. Muito, hein? E nessa época o Dodô já tinha aquela fama de passar a régua geral, né? Sim. Pegava todo mundo. Claro. Né? Você tá inclusive, ele ficou lá pela tal de Fátima Bernardes, naquela época lá, e falou, essa aí eu vou pegar também. Se você soubesse a Fátima Bernardes, nem eles se conheciam. Não, você não sabe, será? Será? Será que já não trocavam WhatsApp na época? O William Bonner, pera. Não, nessa época fala, aí... Pera, não fala bobagem, para por aí. Não é isso, a Fátima Bernardes, eles nem se conheciam. O William nem tava na Globo ainda, filho. Não, mas não é na Globo não, é na época que ele não era famoso ainda. Mas não tem, não inventa. Não começa a querer achar que você manja, não manja de nada. Não, pode falar aí, não. não, você não manja. Valeu, um abraço, tudo de bom. Valeu, tchau. Queimou o ouvinte, como assim? Nossa, você desligou na cara do ouvinte. Desliguei. O cara nem terminou a história. Muito obrigado, valeu, um abraço. Tá correndo tempo corrido, filho. Rádio é ó, rápido. Vamos lá, valeu, tchau. Segundo ouvinte do momento sem parar. Sem parar agora funciona com único adesivo. Não dá. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Mas essa é uma história que o Domênico ainda precisa esclarecer melhor. Tá torcendo pro Botafogo, é? Não, tô vendo outra coisa aqui. Tô vendo o capítulo de justiça aqui. Tá bem que o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Alô? Tem o Camilo no cartório. Amigo, alô? Abaixa o volume aí. Abaixa o volume lá, Beto. Boa. É, o Beto foi abaixar. Alô? O Oi? Quem é? Oi? É o Vinícius. Vinícius, fala Vinícius, tudo bem? Tudo. Vinícius, quê, Vinícius, tudo bem. Vinícius do quê? Vai pegar. É Vinícius Santos Pires. Pires, quantos anos você tem, meu velho? É, 31. RG, hoje 3.1. RG. Hoje não, mas amanhã quem vai ficar com o Pires na mão? Ah, quem? Sensacional. Quero ver, velho. Mas não tem sentido. Isso aí não tem sentido. Não tem? Não tem? Seis, tá bom. Nossa, desanimado. Passa de ano. Seis? Mas não passa de ano? Seis? Abaixa o volume, por favor, amigo. Vinícius que passa com essa nota. Sensacional de novo. Agora melhorou. Agora foi sensação. Melhorou. Oh. Toma. Qual que é o bairro aí? Melhorou. Oh. Não, você tem que baixar o volume. Desliga o rádio melhor, por favor. Tá desligado agora. Isso, garoto. E qual que é o bairro que você mora? É Jardim P. Ô, oh, Benjinha, Jardim P. Bah. Benjinha. Bah. Amigo. Meu. Meu. Jardim P. Você gosta tava... do quê? Meu, eu tava vendo uma piroca. Ah. Que isso? Amigo, você tá fazendo o que agora? O que eu conheço, ó. É. Meu, peraí. Peraí. Você gosta do quê? Zona Sul. Não fala não, beijinho. Zona Sul. Hã? Hein? É Zona Sul? Errou. Amigo. Errou. São Bernardo do Campo. Ah, então é outro. Meu. Ai, ai, eu ai, conheço ai. Na Zona Sul, amigo. Eu tô dando. Eu tô dando. O que você tá fazendo? Eu tô dando. Benja, onde você tá? E o time aí, brother? Eu trouxe. É nós, mano. Nós quem? Todo-Poderoso. Corinthians? Ah, Todo-Poderoso só tem dois. Existe mais um. Tá, tá fora do G4 nesse momento, hein? Olha, RG zoando. Tá fora de... Acabou a rodada. Nesse momento. Você é surdo? O senhor manifeste-se após o término da rodada. Você é surdo? Eu disse nesse momento. Paquito, o senhor manifeste-se somente quando terminar a rodada. Domênico, pergunta quem são os quatro colocados. Que tá na Libertadores. Pergunta. Mas é que tá. Eu espero. Mas peraí. Eu espero terminar a rodada. Pergunta. RG, quem tá em Games 4? Em primeiro? É. Palmeiras. Segundo. Flamengo. Terceiro. Peixe. Atlético Mineiro. Opa. É, vamos lá então. A rodada não acabou, tá certo? É, eu acho que esse tipo de manifestação pode ser feita assim quando termina a rodada. Antes disso daí é equívoco. Se acabasse agora, todo mundo ganha hoje. Ô, amigão, inclusive tô vendo o jogo aqui, já tá escorrendo pela perna aqui que o Botafogo já quase marcou dois gols. Tá escorrendo pela minha perna, uma manjuba, valeu. Juiz! Tá escorrendo é pela sua, o medão que tá aí torcendo pro Botafogo. Pela perna, eu cara não. Que não assiste jogo de ninguém. Deu um gritinho ali ainda agora. Ainda deu um grito, meu. Ainda xingou, ainda xingou o atacante do Botafogo, meu. Não, é que eu tenho o Camilo no cartão. O negócio é o seguinte, ô amigão. O Corinthians daqui a pouco enfrenta o Curitiba aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem a estreia da terceira camisa, camisa azul. Urinar. O Corinthians ele precisa vencer essa partida aí pra permanecer no G4. Porque o Corinthians, diferente de outros times aí, só depende dele pra continuar no G4. E aí, cara? Ah, mano, é igual vocês falaram, cara. Tem que jogar mal o primeiro tempo e o segundo bem. Porque o último jogo, meu, aquele técnico fez uma cagada, cara. Não é aceitável, não é aceitável. Cagada, não. Não, mas é verdade, cara. É, o Cristóvão errou feio no último jogo. E a gente vê alguns jogadores meio assim, aquele Marquinhos Gabriel, o que ele tem? Ele não pode pegar banco pra ninguém, que ele entrou com desânimo, sei lá, uma má vontade do... Então, entrou com uma má vontade, cara, e... Tem que jogar melhor o segundo tempo. Ah, eu também acho, cara. É, o time do Corinthians, eu volto a falar aqui, ele tem suas limitações? Tem. Mas pode jogar melhor. pode jogar melhor e já provou isso no segundo tempo que fez contra o Fluminense. Ele já provou isso no segundo tempo que fez contra o Sport. Provou isso no primeiro tempo que fez contra o Santos também. Então, cabe ao Cristóvão acertar esse time do Corinthians. Eu acho que preservar mesmo aí o Luca jogando pelo lado de campo e o Marlone na outra ponta e o Gustavo centralizado é o melhor ataque que o Corinthians tem à disposição hoje. O meio campo não tem muito o que mexer. Você pega ali, ó, o meio campo, cara, hoje com a ausência mesmo aí do Elias, enfim, os jogadores que saíram, eu acho que, na minha opinião, se esse moleque, esse Marcel, puser a cabeça no lugar, pela qualidade que ele tem, pode colocar ali o Camacho de primeiro volante, que é um cara que tem uma boa saída de bola. Camacho é bem, hein? Pode colocar o Marcel pra jogar de segundo volante e coloca o Rodriguinho, porque hoje, por mais que a torcida conteste, o Rodriguinho, eu também contestei em diversas oportunidades, mas é um cara que tem sido importante em alguns jogos. É um cara que melhorou a performance dele dentro de campo. E hoje é o único jogador que a gente tem ali pra fazer aquela articulação. O Giovanni Augusto, ele já não é mais aquele meia, tá certo? O Marquinhos Gabriel tá muito mal também. Então, o meio campo, eu acho que o Cristóvão, ele tá acertando. Só tiraria o Christian, que hoje não tem jeito. Ele vai ter que jogar junto com o Camacho ali, com o Rodriguinho. Mas quando todo mundo tiver apto, eu tiraria o Christian, colocaria o Camacho pra fazer a frente ali da cabeça de área. Colocaria ao lado dele o Marcel. O Botafogo já tá merecendo aqui fazer um 3-1 no primeiro tempo, mas tudo bem. Dorzinha de cotovelo. O Christian também deu uma caída, né, mano? Deu, cara. O Christian sumiu o futebol do cara, mano. Sumiu. E é um cara que reivindicou durante muito tempo aí a titularidade, ele pediu algumas chances, etc e tal. Não jogava porque o Ralf tava voando. Mas agora que ele tá tendo uma sequência de jogos aí também, ele não tá justificando, não. Mas vamos dar um voto de confiança pro cara. Não tem tu, vai tu mesmo, né, cara? Agora com relação à zaga, mano. Você gosta, você confia no Iago, cara? Não, cara, por que ele não volta com o menino que chorou lá? O Pedro Henrique, ele voltou de lesão agora, cara. Ele tá meio fora de ritmo porque ele ficou um tempo aí... Ele ficou um tempo aí machucado, ele tá meio sem ritmo de jogo. Então agora aí o Wilson, ele vai permanecer como titular ao lado do Balbuena. Mas eu acho que hoje a melhor zaga que o Corinthians pode colocar mesmo aí é essa daí, cara. É Wilson e Balbuena. Wilson e Balbuena mesmo. Ô, mano, pra não esquecer, eu gostaria de ir na torcida Estádio 97. Boa, mano. Você garantiu a sua vaga aí no jogaço que será sábado à tarde aí, Corinthians e Palmeiras. Você precisa estar na rua Tutóia 77 ao meio-dia, é isso, Sombra? Exatamente. Meio-dia, rua Tutóia 77, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, viu? Tudo bem. Tá bom? Tá. Ô, Sombra, eu gostaria de deixar um abraço aí pra galera da Axo Nobel. Um abraço a todos. É nóis. Chupa, Juca. Boa, tá mandado o salve. Um abraço pra vocês aí. Muito obrigado. E dizer que vocês são pagáveis, impagáveis, vocês são top, são demais. Muito obrigado. Valeu, Vinícius. Boa noite. Falou, boa noite a todos. Valeu. Boa, irmão. Valeu pela audiência. Falou, velhinho. Vamos lá agora, último ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Alô. Alô. Quem fala? Felipe. Ô, Felipe, tudo bem, meu? Tudo bem. Tá no tubo aí, meu? Tá no tubo mesmo. Felipe do quê? Felipe Barreto. Barreto, quantos anos, Felipe? 32. Tá ruim, ligação. Felipe Barreto. 3.2, RG. Tem que repetir, não deu pra ouvir nada aí, cara. Felipe Barreto. Felipe Barreto? É. Já fui lá nessa cidade. Então, em Barreto. Sensacional. É legal, Felipe velho. Barreto, ligando do seu rádio. Trocadilho. Como é que chama esses caras, Domenico? Zero. Que isso? Você tá louco, puxador? Por quê? Barretos ali, a cidade de Barreto. Ah, não conhece porque... a cidade de Barreto? Nem trocadilho foi, né? Como não? Não foi? Nem trocadilho foi. Você não conhece nome, a cidade de Barreto? A cidade do cara, ué. Meu Deus, hein? Você tá maluco. Tá bom, meu então Deus. Eu vou ali soltar um Barreto e já volto. Agora sim. Agora sim. Trocadilho, nota 5.1. Porra, 5? Escatológico. Foi melhor. Agora foi, mas não foi de boa qualidade. Meu Deus. Quando o mano manda trincar a louça, é legal. Não, mas... Que isso? O RG tem o direito de estar com o charuto no beijo, mas vai lá, não precisa... Ô, velhinho. Cortar o rabo do bacana. Não precisa falar no ar, pô. Nossa, vocês estão... Qual que é o bairro? Amigo, você não mentiu. Como? São Mateus. São Mateus. É do Consciência Humana, Zona Leste. Eu tô te imitando. Essa aqui. Essa é a história de muitos em São Mateus. E o time, brother? Vai, mano. Vai o quê? É nós? Nós quem? Nossa, falou com uma vontade. Mano. O mano o quê, malucão? Tá aqui? 16 anos de janela pra Quito. Só viu o hino. Sou eu? Você tem Fábio Emerson. Olha, nós não estamos com muito tempo. Ah, velho, você ficar com essa charadinha, quem não vai participar é você, velho. Eu tô aqui 2 horas e meia. 3, 2, 1, vai. Quem gosta pra quem? Quem Paquito? Corinthians. Ah, Corinthians, agora sim, velho. Agora sim. Ah, pronto, quer mandar abraço pra quem? Quer mandar abraço pra quem? Tá de charadinha, velho. Vai, tem muito o que falar, quer mandar abraço pra quem? Ô, amigão. Oi. Coringão, hoje pega o Curitiba aí pra defender a sua permanência no G4, mano. O Santos, que é um adversário direto, tá vencendo o Botafogo. Você acha que o Corinthians consegue lá uma boa vitória jogando fora de casa em Curitiba? 2x0. 2x0? Isso. Ô, poderia, hein, mano. Imagina o Coringão meter 2x0 ali e permanece no G4. É um jogo que o Corinthians vai ter que buscar essa pontuação mesmo, cara. Porque perdeu um jogo teoricamente fácil contra o Santos, cara. Agora vai ter que buscar esses pontos contra o Curitiba, né, mano? Não, com certeza, mas aí, hoje vai gastar o carro. É, também acho. Ô, amigão, você tem acompanhado as partidas do Corinthians? Sim. Você gostou da presença do Gustavo ali? Você acha que deu uma modificada no ataque? Ou você não confia no Gustavo? No primeiro jogo até que ele foi bem. Acho que no segundo e no clássico já deixou um pouco a desejar. Mas ainda tá chegando, não dá pra falar muita coisa. Mas tá pra... acho que vai melhorar assim com ele. Ah, mano, mas eu achei que o moleque mostrou personalidade, cara. É, ele não é aquele centroavante extremamente técnico, não dá pra esperar dele uma jogada como se fosse uma do Ibra, etc e tal. Mas é um cara que se a bola moscar na frente dele ali, o cara empurra pra dentro, mano. Não, com certeza. E o Corinthians tava precisando de um jogador assim, porque, sinceramente, dependendo dos jogadores que o Corinthians tava colocando improvisado na função ali, mano, aquele Guilherme, pai do céu, cara, ainda bem que não joga hoje. É, louco, aquele ali é um morto vivo. Caramba, o Guilherme no Corinthians não consegue jogar, né? Porra, cara, e... No Atlético ele ia bem, hein? Não, ia bem vírgula também, né? Bem, porque mano. Opção de banco, mano. Opção de banco. Mas quando ele jogava, às vezes ele ia bem. É, então, mas não era um jogador titular. Mas chegou com uma boa expectativa, né? É, então, lógico, chegou que... pela carência de jogadores do futebol brasileiro, né, RG? É que ficou, por exemplo, abaixo, né? O Giovanni Augusto era banco do Atlético. Guilherme, banco do Atlético. O André, banco do Atlético. Se a gente tá contratando aí 3 jogadores que, teoricamente, estão no banco de um outro time... É porque já alguma coisa tem, mas tudo bem, né? Foi uma tentativa e não deu certo. Começar a pensar no trabalho pro ano que vem. Mas, ô, amigão, o Corinthians ele precisa pegar essa quarta vaga aí, porque se o Corinthians não tiver na Libertadores no ano que vem, primeiro que a competição perde muito, e segundo que o Corinthians também perde com relação ao faturamento da Arena, competição, né? Competição perde muito, mas acho que é. Não, ele encaixa a frase, parece que ninguém vai perceber, né? É um louco, velho. Não, mas peraí, com todo o respeito. Momento. Com todo o respeito, vocês vão falar que um time do tamanho do Corinthians, uma Libertadores, não acrescenta, velho? Ou que é indiferente? Ué. Com todo o respeito, velho. Sem... Com todo o respeito. Ficou tanto tempo sem. Corinthians da Libertadores, velho. Corinthians da Libertadores é muito mais importante pra qualquer segmento do que o Atlético Mineiro, do que o Santos. Mas é verdade. É verdade, em termos de tudo. Ó, se você tem os 4 grandes aqui de São Paulo envolvidos em determinada competição, e não é um... Ó, não é desrespeito ao Santos, mas, por exemplo, se você tiver, por exemplo, vai... diretor de uma televisão, Sombra. Tem o Corinthians, tem o Corinthians na televisão. É outra pegada, mesmo. Embora no canal que você trabalha, o São Paulo tenha dado mais audiência que o Corinthians. Mas o São Paulo não, mas peraí. Tem um gol aí, que o São Paulo é ruim. Figueirense ganhando do América, Mineiro. Do América. E vai cair nada pro São Paulo. São Paulo só depende dele. Mas essa já era prevista. Sim, mas eu tô dizendo, né? Figueirense e América já era uma coisa mais prevista, né? Não, mas não serve só pro Corinthians, não. O que é mais importante pra Libertadores? Tem o Flamengo ou o Cruzeiro? Seja consciente com você mesmo, rapaz. Quem é Corinthians? Corinthians e Libertadores. Você tá louco. Chegaram esse ano. Corinthians na Libertadores é pé esquerdo dentro de carro automático. Vai te catar. Boa, RG. Acabou, mano, vai. Conto com o RG, acabou, mano. Já fecha, mano. Brincalhão, seu brincalhão. Eu vou fazer uma analogia aqui, ó. Brincalhão. Sombra, imaginando que a Libertadores seja uma selva, o Santos é a iguana, o Corinthians é o leão. Acabou. Não dá pra ser, RG, não dá. Muito bem. Ô, Felipe, um abraço pra você. Não, Sombra, peraí na torcida, estádio 97. Ah, conseguiu o seu direito de ir lá assistir sábado, 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Você tem que estar ao meio-dia na rua Tutóia, 77, tá bom? Tá bom. Ô, mano, ajuda aí no Merchan. E, ó, amigão, o traje é esporte fino, viu, cara? Porque o Palmeiras vai dar traje de gala pra ver o Coringão. Porque é show, o único time da Série A que não perdeu em casa. Ele leva um capacete pra não cair na sua cabeça lá, placa. O único time da Série A que não perdeu em casa. Se cair é Mármore Carrara. Não é pedaço de cimento, não. Viu, trouxa? Você tem que falar assim, amigão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ó, falei rápido pra ver se você ia se confundir, mas você mandou bem. Ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Tá bom, como tem endereço mesmo, Sombra? Avenida, peraí, pra torcida Estádio 97? Isso. Você vai encontrar o transfer da torcida Estádio 97, camarote único, tá bom? Na Avenida, ou melhor, na Rua Tutóia 77, tá bom? Rua Tutóia 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Ali na esquina tem um hotel e no bar do hotel é feito o esquenta de onde sai o transfer pra torcida Estádio 97, tá? Falou, valeu. Valeu, irmão. Cara. Obrigado pela audiência aí. Obrigado, obrigado, tchau. Obrigado. E aí, você ainda não tem o adesivo? Tô vendo aí, ó. Você tem adesivo no teu carro? Você tem o Paz Amor? Já vi Paz Amor no teu carro? Sim. Já vi No Estresse no carro? Sim. Já vi a bolinha amarela sorridente no carro? Legal pra caramba. E você ainda não tem o adesivo do Sem Parar? Oh, moscou, velho. Ah, o Sem Parar agora tá revolucionando, gente. Sabe por quê? Porque o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro pelo adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com praticidade e comodidade. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê pra fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Bom, muito bem. Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui. O Henrique, o barman lá da Overnight, tem uma filhinha dele que é a Maria Clara, tá fazendo aniversário hoje, né, gente? Então, sim. Beijão pra Maria Clara. Um abraço aí também pro Alegrete, o filho dele, o Enzo, faz aniversário também hoje. O Alegrete. Enzo, o Enzinho, é nóis. E aí, vamos que vamos. Legal, olha. E recado, hein? Você que curte pôquer, segundo o torneio Energy Poker, tá na reta de chegada, fase de inscrições, hein? O torneio acontecerá na semana que vem, dias de 23, 24 e 25. Então faça hoje mesmo sua inscrição, acessa lá, energypoker.com.br. Premiação mínima garantida de R$150 mil. É isso aí, Sombrinha. O RG, quem ganhou o boné top. Estádio 97 Vista Aérea? Boné pro Vinícius Santos Pires. Boa! E quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Camiseta pro Alberto Messias. Legal, bacana. Então, olha, é isso aí. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Paulista 1439, nono andar. E tem que ser entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Estádio volta amanhã, aqui na Energia, no oferecimento da Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente. Tchau. Toda quarta no Energia na Noite. Brazilian Base com Alok. Aqui é o Alok, eu também tô na Energia 97. 10 da noite, Energia. Em setembro, o Auto Shopping Global faz aniversário e quem ganha o presente é você. São mais de 60 lojas com mais de 3 mil ofertas, entre novos e seminovos. Estacionamento no local e muitas facilidades. Venha comemorar os 16 anos do Auto Shopping Global e comprar seu carro com a gente. O Auto Shopping Global fica na Avenida dos Estados, 8000 em Santo André. Ligue 4977-9000. Auto Shopping Global, há 16 anos oferecendo os melhores carros e o melhor